aí, beleza? Eu sou o Guga e esse é o sexto episódio da série Letra e Música aqui no GugaCast. Esse programa aqui, que é um talk show, que é um programa onde as pessoas vêm contar suas histórias, uma vez por mês, mais ou menos, a gente dá espaço para que essas histórias sejam sobre música. A gente traz aqui grandes nomes da música pop brasileira para contar sobre o que significam as letras, o que inspiraram os discos. Já teve, vamos lá. Teddy Correia, do Nenhum de Nós, Fernando e John, do Patufu, Lucas Silveira, da Fresno, que aliás lançou um disco novo, tá incrível, Digão e Canisso, dos Raimundos, Badawi, do CPM22, e foram programas excelentes. Aliás, se você não ouviu porque você não curte uma das bandas, tá perdendo à toa, volta lá e ouve que eu garanto que você vai curtir. Hoje o papo é com Tomás Bertoni, guitarrista do Scalene. O Scalene é uma das bandas mais bem-sucedidas da geração atual e tem um trabalho bem minucioso de composição, de encadeamento das músicas. É bem técnico e, ao mesmo tempo, bem poético, bem inspirado. Por isso, eles têm muito para falar sobre toda a obra deles aqui. Aliás, foi justamente esse trabalho que inspirou o GugaCast Letra e Música. Quando eu criei o GugaCast, eu tava pensando em outros formatos de contar histórias. E aí eu lembrei que em 2015 eu fiz um spot pra Som Livre lá no Braincast e eu li sobre o álbum Real Surreal, que é um álbum conceitual, é um álbum que conta uma história, as músicas contam uma história em si e tal. E aí eu fiquei com isso anotado aqui, de trazer alguém da banda pra contar isso. E quando eu finalmente resolvi desengavetar essa ideia, foi aí que eu decidi fazer essa série inteira aqui, que é o Letra e Música, que a gente tá fazendo ao longo desse ano. Aliás, falando em desengavetar a ideia, aproveita e desengaveta você também a ideia de dar um upgrade na sua carreira. Ah! Momento Alura! A Alura tem mais de 100 cursos de gestão, mais de 50 cursos de marketing que podem fazer a diferença para você entrar no mercado de trabalho ou subir um degrau nele. E no nosso link é 10% mais barato. Entra lá, alura.com.br/promoção/GugaCast, que pode mudar sua vida. Vai lá. Voltando aqui no Scalene. Outra coisa legal sobre esse programa: como o Scalene é uma banda mais recente, não tem tanta coisa a respeito deles na internet pra minha pesquisa, como tinha das outras bandas. Isso acabou mudando um pouco a dinâmica do programa, já que eu tinha muito mais coisa pra perguntar pra ele mesmo, né? Ao invés de pesquisar e já trazer entendendo e tal. Então ouve aí, depois comenta comigo lá nas redes sociais o que, é que você achou. Antes de ir pro jogo, eu quero contar uma novidade pra vocês. Durante a pausa criativa do GugaCast que a gente fez em julho, o Rafael juntou um monte de histórias legais que a gente recebeu e que acabaram ficando de fora dos outros programas, e a gente tá lendo essas histórias exclusivamente lá no grupo secreto do GugaCast. Então, esse é um momento excelente para você se tornar assinante, porque tem conteúdo demais lá agora e um conteúdo muito legal que a gente tá fazendo. E como eu sempre falo, sai praticamente de graça, né? Porque o PicPay devolve até 15 pratas de cashback. Ou seja, custa 15 pratas, você recebe 15 pratas de volta. Faz a matemática aí. Sai de graça. Porque o PicPay resolve tudo, né? O PicPay é essa mãe, né, que resolve seus boletos, resolve dividir grana com os amigos e resolve até ajudar você a experimentar o nosso conteúdo exclusivo aqui para assinantes. Você pode ir lá, ouve esses e outros 600 conteúdos que a gente tem lá. E aí, se você curtir, você fica lá, continua lá. Tem um monte de jeito de assinar. Pelo Olo, pelo Facebook, tem as assinaturas internacionais. Então vai em gugacast.com/assine, que lá tem todas as instruções. Independente da maneira que você quer fazer, onde você quer ouvir, as instruções vão estar lá, vai ser fácil e você vai conseguir assinar. Não perde essa semana, que tá legal demais. Ah, e se você mandou uma história e ela for escolhida, a gente vai avisar você também e vai te dar mais um mês grátis pra você curtir lá também. Vai lá, gugacast.com/assine. Todas as músicas do Scalene que a gente conversou aqui estão numa playlist na mesma ordem aqui da conversa. A playlist tá em todas as plataformas, tá no Spotify, no Deezer, no YouTube, no SoundCloud. Você acessa por esse link aqui, ó, gugacast.com/Scalene. Fácil, né? É o post do episódio, tá lá o episódio, e aí tem os links de cada uma das playlists em cada uma das plataformas com as músicas na ordem que a gente falou aqui. gugacast.com/Scalene. Eu falo em todo episódio que a melhor maneira de entender a música que você ama é tocando. E tocar um instrumento é pra qualquer um. Não é um dom que você nasce com ele, é algo que você aprende. É fácil e é rápido. Ainda mais quando você estuda na MusicDot, a escola de música mais completa do Brasil. Tem quase 200 cursos lá, de tudo quanto é instrumento. Violão, guitarra, baixo, teclado, canto, bateria. E é tudo incluído em uma só matrícula. E não é só pra iniciante, eu mesmo estudo lá e tô aprendendo pra caramba. Dá pra fazer as lições de qualquer lugar e até offline, e tem professores de verdade que você pode consultar sempre. A hora é agora! Se matricula agora no meu link que tem 10% de desconto. musicdot.com.br/promoção/GugaCast. E quando você postar seu vídeo tocando, me marca lá pra eu ver. musicdot.com.br/promoção/GugaCash. Vai lá! Tomás, muito legal você estar aqui, cara. Obrigado por você ter vindo conversar com a gente. Irado demais, tô muito feliz. Aí, vamos nessa. Você sabe que antes da gente começar a falar da música do Scalene, que a gente vai falar pra caralho, a gente tem um jogo. E o jogo, eu preparei um jogo especial pra sua participação aqui. Bora. É um jogo novo. Que eu chamei de Festival de Covers, mas, especificamente pra sua participação, a gente vai chamar simplesmente de Legado. Guga, eu sei, tu se diverte com as vinhetas, mas após tudo que eu passei, fazer isso é treta. Toda vez passo vergonha nacional, devia ser pago por três. Ter férias no Natal. Gostei. O Festival de Covers é o seguinte, é muito simples. Eu vou mostrar pra você pessoas fazendo covers do Scalene no YouTube. Caralho. E a gente vai comentar. Então, primeiro, a gente vai ouvir um cover de Cartão Postal, feito pela Carol Biazin. Ah, esse eu acho que eu já vi, inclusive. Você já viu? Dissimulando só mais do que os vi. Ela canta e toca muito. Ela foi no The Voice, se eu não me engano. É? E aí... acho que é, foi The Voice. Aí eu não lembro se ela cantou Scalene no The Voice, mas ela deu alguma entrevista e citou Scalene como uma das bandas que ela gostava, atuais. E aí ela tá bombando, assim, ela acabou de apresentar o TVZ e tal. Fiquei até curioso de dar uma olhada certinho como é que tá a carreira dela. Ela canta muito. E ela é nova, né? É, eu achei foda. E ela faz uns falsetes, assim, igual o Gustavo faz também. Ah, sim. Que é bem legal. E é nesse... ela tá tocando acima esse tom, né? Não é? Ela tá com capo aí na quinta casa, eu acho. Na terceira casa. É, eu acho que tava acima, assim. Ah. Tá, é porque, na real, a gente toca uma afinação todo um tom pra baixo, né? Uhum. Então, se ela tá com um violão na afinação standard, uhum, ela tá dois tons acima, aí, é, se eu calculei certo aqui. É. Ela deve ter adaptado pra voz dela, mandou bem. É. E essa mão direita nervosa, ó. Ficou maneiro essa percussão, cara. Meio na vibe do que a bateria faz. Muito é, bom. É, que foda. Eu mesmo não tenho muitas manhas de fazer mão percussiva, é assim. Igual no Noob Bittencourt. É, exato. Vamos ver mais um. Boa. A gente vai ver um cover de Dance Macabre com o Thiago Godoy. Você já viu esse? Deixa eu ver. Olha que maneiro. Caralho! Foda. Tipo, letreiro cabuloso. Que foda. É metal. Pô, oh, ficou legal isso, hein, no violão. Tá em dó, deve estar em dó aberto, tá afinação aberta. É, tá aberto, olha, tá tocando tudo solto. Exato. Eu não sei se tá no mesmo tom, parece estar. É assim que você toca, não? Não, eu toco no piano nessa parte, né? É, né, no piano, é verdade. Acho que tá no mesmo tom, deve estar em dó aberto, então. Essa música, ela começa em dó menor, né? E aí faz uma modulaçãozinha pra dó maior. No metade do primeiro e segundo verso. É. Cada verso tem essa variação. É. Talvez, acho que ele tá em ré. Acho que ele tá cantando tom acima. É, se pá. Mas ficou maneira a versão no violão, hein? Essa adaptação que ele fez. Vou copiar, na real. Boa. Ó. É, olha que maneiro, cara. Engraçado que a gente toca em dó, né, em standard, ré e drop C. E a gente nunca fez uma música em afinação aberta, seria bem... Ah, se bem que não é muito fácil pra show ao vivo, né? É, sem que levar outra guitarra. É. Ficou mais metal, assim, esse vocal dele. Total. É um lance mais rasgado, assim, mais hard rock. Vamos ouvir mais um. Vamos ouvir Legado. Na versão do Kelvin Vinícius. Kelvin Vinícius familiar, esse nome. Cara, ele tá no Parque da Cidade, dá uma olhada no Parque da Cidade em Brasília. Dá uma olhada nessa palha aqui, não é? Parece, ó, você conhece Brasília? Pô, eu sou de lá, cara, nasci você lá. Você é de lá? Sim, ai, nasci em Brasília. Caralho, não tinha essa informação ainda. Isso não é ao vivo. Captou voz aí. Não, isso não é ao vivo. Ele tá se dublando. É, eu acho que ele tá se dublando também. Não, esse violão também não pode ser. Não tá. É, não, é, tá. Pô, eu acho que pra fazer versões acústicas das músicas, eu acho que eu vou entrar no YouTube e ver se a galera já tem umas paradas prontas, né? Você vai fazer o cover do cover. Exato. O meta cover. Inception de covers. Ele tem uma rouquidão na voz, assim, que ficou maneiro, ficou diferente. Tem uns efeitos meio Bruxa de Blair, assim, no vídeo, né? Umas piscadas, assim. Pô, ele tá dando uma dinâmica muito boa pra música. É. Mas tem mais de um violão aí também, não é um violão só. É verdade. Bom ouvido, cara. Tá, valeu. Vamos ver outro. Esse é Amanheceu, com a Ariane Ruas. Ariane Ruas. Essa ela tá tocando ao vivo. Isso que eu tava vendo. Véi, eu acho que o áudio e o vídeo estão um pouquinho desincronizados, véi. Bem de leve. É, o YouTube. Na hora de subir pro YouTube, é. É. Não que seja um problema, mas é porque eu achei que não era ao vivo, mas acho que é ao vivo, sim. Ela tem uma voz muito doce, cara. Ficou legal na música. É difícil cantar e tocar isso ao mesmo tempo, hein? Não é fácil, não, realmente. E eu gosto de vozes que passam uma... Não é... Qual que é a palavra que eu tô querendo achar? Uma... Fragilidade, sabe? Mas não fragilidade no mau sentido, assim. Não, uma doçura, uma né? Uma doçura. E ela tem um controle legal da voz dela. Sim. Nesse agudo todo. Sim, ó. Sou bem sincero, né? E ela tá tocando certinho, cara. Tá mesmo. Tá tocando nota por nota. Porque eu vi vários covers de Amanheceu e a galera dá um... Dá umas notas a menos, né? É tipo difícil, eu tocando, cara, bossa nova, mãe. É. Acho que eu nunca toquei uma música de bossa nova com todos os acordes. Olha. Ela fez aquele mixzinho ali na passagem. Muito massa. Vamos ver mais um. Vamos ver. Esse é o último, então. Também Boa. Amanheceu com a Mel Peck. Mel Peck. Ó. Eu achei esse maneiro aqui no piano, cara. Ela fez uma versão. Ah, tem tipo um Cubase aberto atrás, ó. É. E tem uma bola aqui muito maneira aqui no quarto dela. Sim. Ficou. Botou um reverbzinho na voz. É. Ela tem a mão toda tatuada, ó. Agora que eu vi. É, que foda. Não, e tá maneiro essa versão. Tá. Caraca, esse piano desse jeito tá parecendo aquelas composições de piano instrumental mesmo, sabe? Tipo, vibe trilha sonora de... Às vezes eu dou umas referências muito específicas. Vibe trilha sonora de filmes tipo Forrest Gump, assim, sabe? Tipo, sei, né? Que... Abertura ou encerramento de créditos, ou aquelas vinhetas emocionais do filme, assim. Entra o tema numa versão piano bem aguda, exato, né? Exato. Tá nessa vibe. Mas ficou meio Regine Spector, assim, né? Boa. Acho que essa é a vibe que ela dá, que ela quer dar com esse reverb, assim. Ela tem essa voz um pouquinho grave, um pouquinho rouca também, né? Muito massa, cara, velho. A galera fazendo cover. Uma salva de palmas para os 5 covers. É isso. Foi isso. Irado, foi esse irado, nosso jogo. Joguinho. Como eu te falei, cara, o Scalene foi uma inspiração para esse programa. Porque... Ah, eu achei isso demais, velho. Fiquei muito feliz. É, a história é que em 2015 eu tava fazendo uma participação lá no Braincast e a Som Livre comprou um espaço publicitário do Braincast pra gente promover o disco Éter. E foi muito legal, eu ouvi o disco pra poder falar a respeito dele, curti pra caramba. E eu lembro que lendo o release, o disco anterior ao Éter, o Real Surreal, era um disco meio conceitual, né? Que eu vou perguntar bastante sobre isso aqui. Uhum. E eu pensei assim, pô, isso seria... Quando eu tava pensando em maneiras de expandir como a gente conta histórias no GugaCast, eu pensei, pô, seria legal isso. Alguém que criou uma obra que tem uma história por trás, vir explicar essa obra aqui. Então foi daí, cara. E que aí, massa. Legal, né? É. Então, e é um... foi engraçado que eu tava lembrando também que você falou isso, que a Som Livre falou pra gente que ia comprar esse espaço, a gente conhecia o Braincast e o trabalho, assim, mas a gente ficou em dúvida, assim, se valia a pena, sabe? Não, não pela grana, mas porque rolava, né, principalmente um tempo atrás, um certo receio de, com essas compras de espaços, seja de influenciadores ou de podcasts, assim, a gente falou, será que vale a pena mesmo e tal? Aí a Som Livre falou que valia e valeu mesmo. Uma pô, galera na época que saiu comentou, ah, eu tava ouvindo o Braincast, falaram de vocês, irado, irado. Bom que a galera não deve saber que é, que é pago, né? Não, então ela ficou sempre parecendo, sabe? Ela sabe o que a gente sempre fala. Sempre fala, é. tá. Sempre tem que ser, cara. Tem que ser, né? Porque eu acho que é até é ilegal, né, hoje em dia, fazer propaganda sem falar que é propaganda, não que a galera respeite muito, eu não, mas... Eu não sei se é ilegal, mas é, obviamente, antiético, antiético e imoral, assim, é, a questão não é essa, a questão é que o público que ouve podcasts, ele é engajado, ele, então saber que uma marca confia naquele podcast só beneficia a marca, só é bom pra marca, então você falar que é uma publicidade só ajuda, é legal. Ah, mano, agora, falando sobre o Scalene, uma coisa que me pegou bem desprevenido quando eu fui fazer a pesquisa pra fazer a pauta pra nossa conversa é que todas as outras bandas que eu entrevistei, elas têm muita longevidade, assim, né? Uhum. O Raimundo, o CPM 22, todo mundo tem mais de duas décadas de existência. O Scalene não, eu acho que é a banda mais recente que a gente já entrevistou aqui. Uhum. E não tem tanta coisa, assim, pra você pesquisar, sabe? Não tem tanta história já contada na internet pra você pesquisar e entender e tal. E, em geral, eu gosto de trazer as perguntas pra fazer, mas as histórias, assim, a formação da banda e tal, isso eu sei. Essa conversa que a gente vai ter aqui, eu não sei. Eu vou acabar perguntando bastante coisa sobre isso. Bom que a gente já começa a ter mais lugares pra contar essas histórias. É, vai ser muito legal. Eu fiz essa pauta na ordem decrescente. Uhum. Então a gente vai começar falando do álbum mais recente e vai indo pra trás, tá? Então a gente vai falar primeiro do Magnetite, que tem um mais Gnetite. Uhum. Eu entendi que um é uma extensão do outro, então eu deixei assim. Cartão Postal. Essa música é sobre a participação de vocês no programa da Globo? Ah, olha quem interpretou direito. Que tem uma hora que ele fala assim, né? Tive que ser ator, fingir estar ali, de corpo e alma, não pertencia. Uhum. E se for pra jogar, o jogo ele mudar, de dentro eu mudo, não fico mudo. Tem muito a ver com isso, né? De jogo e tal, é sobre isso. É, dá pra falar bastante sobre essa parte da letra que, em retrospecto, assim, de corpo e alma não pertencia, mas eu acho que é muito importante pra artistas a ocupar espaços que você teoricamente não sabia que ia ocupar ou não se sente à vontade, de você transformar aquele lugar de alguma forma para que você de corpo e alma pertença, minimamente, né? Eu acho que nesse verso fala muito sobre o sentimento que rolou na primeira metade, assim, por assim dizer, do programa. E aí eu acho que com o tempo a gente foi se imprimindo a nossa personalidade ali, fazendo as coisas de uma forma que fizesse sentido e fosse verdadeiro pra gente. Eu acho que a gente conseguiu. Mas de fato, assim, principalmente no início, rolava esse sentimento. E foi a nossa primeira grande exposição, assim, né? É, mesmo, assim. E foi uma grande exposição durante muito tempo, né? Porque, sei lá, você toca no Rock in Rio e o show é transmitido no Multishow, é uma grande exposição, mas durante uma hora, né? Uhum. Vai na Fátima Bernardes, né? Uma super exposição daquela durante 3 meses, quase todo domingo. E quando não ia num domingo, tinha matérias na Globo sobre você durante a semana. Então, isso foi... até pra quem já é conhecido há mais tempo, assim, pra muita gente, é uma coisa que te muda e que te impacta, né? E eu acho que a gente demorou um tempo pra... E o Magnetite todo, eu acho que é um pouco... Reflete muito como a gente ficou depois do programa, assim. Foi muito estressante, muito... Eu acho que as pessoas não sabem disso, mas... Eu, em 2 meses, emagreci 10 quilos. Uau! Na época. Porque também teve toda uma parada, tipo, a gente tava rescindindo o contrato com o empresário que a gente tinha pra assinar com outro. E tava rescindindo o outro contrato de distribuição que a gente tinha pra assinar com a Som Livre. A Som Livre falava que não entrava em contato pra assinar as bandas antes do programa acabar. Mas eles fizeram isso com a gente. Que bom. Então além de toda essa treta que tava rolando, a gente ainda tava tendo que fazer as apresentações e coisas artísticas. E, né, a gente tá falando primeiro do Magnetite, mas antes do segunda vez a gente apareceu em 7 domingos lá. Antes da segunda vez que a gente apareceu, a gente lançou o Éter, né? E rolou toda uma briga com a Globo, porque a Globo não queria deixar a gente lançar o CD. E aí a gente teve que se impor de lançar o CD, porque a gente falou, se a gente foi eliminado o próximo domingo, a gente deixou de lançar, quebrar os planos, a gente já tem o nosso público, a gente já tem uma carreira. Então foram 3 meses bem estressantes, assim, bem cansativos. E essa letra é um desabafo, principalmente do meu irmão, sobre como ele se sentiu e como a gente se sentiu, né, ao longo desses meses e nos meses após, assim. E o refrão ele é triste e otimista ao mesmo tempo, né? Né? Eu acho que imprime uma vibe meio que são ciclos, assim. Você vai até onde aguentar e aí, velho, tudo bem, dá uma caída, depois você levanta e anda, sacou? Tipo, então eu acho que foi uma forma sincera da gente falar que a gente tava exausto, mas que tudo bem, a gente vai levantar e andar, sacou? Legal. Então, enfim. O refrão diz, vou até onde eu aguentar, vou até quando me derrubar até e levanto, leveando, é isso? É, e eu acho que esse quando me derrubar também tem uma conotação de que, tipo, ninguém derruba a gente, sacou? Só a gente se derruba, sacou? Eu acho importante que a gente tenha autorresponsabilidade e esse controle, assim, que quem determina se você cai ou levanta é você mesmo, né? Óbvio que fatores externos sempre influenciam, mas eu acho, enfim, eu sinto que esse refrão passa isso, assim. É muita coisa dentro de uma música só, cara. É, exato. Só pra contextualizar aqui, quem não conhece ainda o Scalene, o irmão do Tomás é o Gustavo Bertoni, que é o vocalista, também guitarrista da banda. E essa música, ela tem uma brasilidade, ele tem um congado ali, né? Tem. É, essas palminhas do segundo verso foi a galera do Selvagens à Procura de Lei que gravou. Eles foram visitar a gente no estúdio um dia, que a gente gravou na Red Bull Station, né? Obrigado, Red Bull, por ter pagado a gravação. E aí eles foram lá visitar e aí a gente falou, ah, véio, grava as palmas aí, porque quando você vai gravar palma orgânica, é massa você gravar só uma mão, né? Tipo, no microfone, ou você grava essa mão 17 vezes pra ter, tipo, a vibe de várias palmas e poder botar isso na mix e ser uma palma encorpada, ou você bota uma galera toda pra gravar de uma vez, assim. Sim. E é legal quando tem mais de uma pessoa, porque as palmas ficam um pouquinho desincronizadas. Sim. E não é muito perceptível quando você ouve, mas tem uma organicidade bem maior quando você grava com várias pessoas em volta do microfone. E mesmo assim tem que gravar uns 3 takes, assim, pra botar os 3 na mix, porque senão não aparece direito na mix. Não, assim. não tem então, presença. Então foram umas 7 pessoas gravando essa palma em 3 takes, assim. Foi divertido. E tem a brasilidade, que eu acho que é um caminho natural que a gente tá vindo desde o éter, assim. O Real Surreal é bem post-rock, post-hardcore, assim, né? Tem algumas coisas, e aí no éter já tem mais, Magnetite mais, e a tendência, por enquanto, é essa. Outra música que a gente tem do Magnetite que eu selecionei aqui, mudando de assunto, Distopia. Vixi! Essa é uma letra bem direta, né? Assim, ela não tem, não tem metáfora, né? Ela fala direto ali, homens de terno, podres por dentro, Bíblia na mão, pregam ódio, intolerância, cada sermão. É um disco de... O Magnetite é um disco de 2017. Então, ele não... É até legal falar isso, ainda não tá falando exatamente algum momento agora, mas coisas estavam acontecendo já naquela época. Sim. E o que é que inspirou vocês a falar desse assunto, cara, no disco? Cara, nossa, tanta coisa. A letra dessa música, eu escrevi ela ao mesmo tempo que eu e meu irmão escrevíamos Heteronomia. E Distopia teve toda uma outra letra que era, tipo, era meio fofa, assim. Era outra música por causa da letra, que é, tipo, era muito uma vibe, tipo, vamos nessa, galera, vamos botar a nossa raiva de lado e evoluir juntos, sabe? Só que eu senti que... E aí tava a letra pronta, assim. E eu senti que o Scalene já tem muitas músicas nesse sentido, assim. E não é numa vibe ingênua nem nada, né? Eu fiz uma interpretação assim aqui como se fosse uma coisa ingênua, tosca, mas... E no Magnetite a gente, não só em Distopia, tentou falar mais diretamente o que a gente queria, porque a gente viu que no Real Surreal e no Éter a gente bota o dedo em várias feridas ali, só que como fica muito transcendente, metafórico e abstrato, a galera às vezes nem entende, sacou? E o que não é necessariamente coisa ruim, é legal também a galera demorar pra entender, ter essa discussão entre os fãs do que a gente quis dizer na música, isso é legal também, só que eu queria que tivesse algumas faixas que falasse mais claramente o que a gente quer dizer, assim. E a heteronomia também tem um aspecto religioso, assim, da influência negativa que a religião pode ter na vida das pessoas. E aí, ao pesquisar e ler sobre esse assunto para fazer a letra de heteronomia, eu caí em... Enfim, não que eu já não tivesse visto um monte antes, mas caí em notícias e relatos e histórias sobre abusos de pastores evangélicos. E aí aquilo foi me dando uma raiva, e foi muito louco, porque são muito importantes essas letras pra mim, porque foi quando que eu me toquei de verdade que eu era ateu. Uhum. Assim, eu nunca tinha... Eu não acreditava em Deus, assim, mas é diferente você, tipo, ah, tá, eu sei que Adão e Eva não existiu, beleza, mas é outra coisa você realmente se entender como ateu, assim, uhum. sacou? E o que isso significa, e eu acho que é uma forma de empoderamento, assim, né? Até você, tipo, não, sou ateu, e ainda mais vindo de uma família que é toda religiosa, até hoje eu não falo abertamente em casa, assim, que eu sou, mas... Eu ter me entendido comigo mesmo significou bastante pra mim. E aí, escrevi essa letra, tipo, com uma forte crítica mesmo a esse abuso que rola. E ela acabou servindo também, o que nem você falou. Em 2017, a gente ainda não tava afundado, tão afundado assim, igual a gente tá hoje com Bolsonaro e companhia. A gente tava em vias de, né? E a gente achou que não podia piorar. Mentira, muita gente previu que ia piorar, mas... E aí eu acho que essa letra também serviu pra agora, assim. É engraçado que ao vivo a gente tá tocando essa música, e aí acaba essa música, a galera puxa, ei, Bolsonaro. E não era pra ele, assim, em 2017, né? Nem seria até interessante já fazer uma letra em 2017, considerando que a gente lançou em 2017, eu fiz essa letra em dezembro de 2016. Uh-huh. Então nem ainda tinha esse Bolsonaro, assim, tanto em pauta, assim. Sei. Mas só que a galera acabou associando agora, e ele é totalmente ligado à bancada evangélica e tal, então faz total sentido, né? Mas eu fiz essa letra fim de 2016, e foi quando eu comecei realmente a ler Richard Dawkins, Sam Harris e essa galera que é os novos ateus, que a galera chama, né? Que são super polêmicos, eu não concordo 100% com tudo, mas eles viraram meus novos ídolos, assim, de posicionamento, né, ideológico e tal, e eu descobri a fundo eles também pesquisando distopia e tal. É bem catártico pra mim, eu acho que pra banda toda tocar essa música ao vivo e foi aquela música que, né, gera uma decepção com os fãs. É, eu ia tal, perguntar e tal, disso. Gera, mas só que é isso, né? Se a gente for tentar agradar todo mundo, a gente vira uma banda muito chata, né? Então, a gente tem um quadro aqui a gente tem um quadro aqui no programa que você inadvertidamente abriu, que se chama Perco Ouvintes Agora, Pergunte-me Como. Boa! Vamos nessa. Inspirei o programa, agora também tô inspirando quadros aqui. Não, honra, o quadro obrigado. Já existia. Você só começou ele sem avisar. Ah, entendi. Mas, já existe. Já que a gente já tá nele... Já estamos, Eu ia perguntar isso não cria um problema, assim? Não tem uma galera que fica de costas no palco, assim, que fica brava? Não, a gente já viu galera indo embora do show, principalmente porque nessa música a gente coloca umas coisas no telão, quando tem telão, né? A Grazi, a nossa VJ, ela fez um telão muito massa pra essa música, deixando mais claro ainda a crítica. O clipe é muito tenso, né? O clipe assim, e tal. O clipe é muito foda. Mas é isso, assim, você ganha de um lado, perde do outro. E quando eu falo perde, sei lá, eu acho que também tem um pensamento mais médio e longo prazo, assim, de que, tipo... A gente incomodou certas pessoas, mas que com o tempo elas voltam, elas entendem o nosso lado. Eu acho que são vários grupos separados do que músicas começam a ter efeito, assim, né? Eu acho que a gente perde uma galera. Tem uma galera que fala, ah, não concordo com essa música, não ouço essa música, mas gosto da banda e continuo indo em shows. Eu acho super legal, acho uma galera ponderada, assim. Tipo, um pouco isso. Eu acho isso... Se bobear, essa é a galera que eu acho mais massa, porque eu acho que essa é o tipo de galera que mais falta no mundo hoje. Tipo, não concordo, mas respeito e tamo junto. Se cara, quiser dialogar, tamo aí. É isso que o mundo mais precisa hoje. Exato, sacou? Então também, eu gosto dessa galera até mais de quem concorda 100%, sacou? Uh-huh. Óbvio que também gosto dessa galera, mas assim, eu acho massa, assim. Então eu acho que é um processo, assim, de... Tem uma música dos Calendo com Oficina G3, cara. Com o Mauro, né? Que é um, no Éter, Que é uma banda gospel, uma banda de música religiosa. Sim. É meio que esse ponto, né? E ele foi muito criticado, né? Por ter feito mesmo? Essa música. Muito, assim. Ele falou, no meio gospel tem uma galera que acha que a galera do gospel não pode fazer música com outra banda que não seja gospel, né? Então já teve crítica por aí. Caramba. E aí quando... Desde essa época a galera já meio que... Muita gente pergunta, né? A gente mora num país que mais de 80% das pessoas tem alguma religião. Então, já era sabido entre os fãs e entre o público geral, assim, não só fãs, que a gente não era religioso, assim. Uhum. Eu, né, que nem eu falei, só fim de 2016 que eu me entendi como ateu de verdade, mas a gente já vem falando que não tem nenhuma religião, os quatro não tem, né? Uhum. Desde antes. Então, uma galera que sabia disso foi criticar o Mauro. Ah, você tá fazendo música, além de que não é banda gospel, ainda são os caras que não acreditam em Deus, sacou? Ele foi criticado, mas ele também tem essa visão de de que, tipo, galera, é isso. Enfim, eles são caras legais e que eu concordo e admiro o suficiente pra me envolver com eles artisticamente. Não precisa, né, ser tudo 100% acordado e na mesma linha sempre. Então é isso, assim, mas eu acho que parte do trabalho do artista é esse, né? Eu acho, acho que é isso, né? Eu concordo. Eu concordo com a música. Eu também sou ateu. Não acredito em Deus e tal. Mas não tenho nada contra. Do mesmo jeito que eu posso gravar com pessoas que são religiosas e etc. Uhum. Eu faço isso super numa boa, super legal. E eu tenho outro projeto que eu tô fazendo com um amigo. E ele é super religioso. E funciona. O negócio funciona. Com certeza. Agora, falando ainda dessa música, uma coisa que eu acho legal dela é o quanto o som do baixo cria um clima tenso, né? Incômodo, assim. Essa é uma maneira que a música se completa, assim. Além da letra, o clima é muito de tensão, né? Parece um negócio meio incômodo, assim, meio urgente, né? E a guitarra, depois do refrão, entra um acorde de guitarra, assim, bem metal, assim, bem sujo. Sim. Você não tem muito lance de solo, né? Cara, ninguém... É mais um lance de camadas, né? É, nem eu e meu irmão temos muito, assim. Eu acho que a música, em geral, do século XXI tá tendo cada vez menos solo, assim, né? Mesmo em estilos que tradicionalmente tem solos, você vê bandas atuais do rock e suas vertentes, é cada vez menos solo mesmo. Sei lá, acho que aconteceu, assim. Ninguém, não teve uma convenção de roqueiros e falam, galera, vamos fazer menos solo. Só foi acontecendo. É que é mais fácil também, né? O quê? Não fazer solo? Não fazer solo é mais fácil. Depende do... teoricamente, sim. Mas a gente tem aí arranjos, por exemplo, em Distopia, essa guitarra que entra no pós-refrão, ela é a mesma melodia dos vocais do começo da música, né? Uhum. Que tem um... Então aí acaba, depois no pós-refrão, é a mesma melodia, só que na guitarra, de... Uhum. Tem um nome pra isso na música, de quando a mesma melodia, uma melodia tema, aparece na música com diferentes instrumentos. Na música clássica tem um nome pra isso que eu não lembro agora. Não, eu vou pesquisar depois, eu vou falar como se eu sempre tivesse. Eu vou te dedurar no Twitter. Vou te denunciar, tô usando. Mas é. Então é isso, assim, a gente tem também, sei lá, no final da música Silêncio. Do Real Surreal, a gente tem uma espécie de solo, só que são solos mais riff do que solo. Eu concordo contigo, não é discordando, é só tipo, a gente tem um solo, só que são solos curtos e eles têm mais uma proposta de serem um riff do que um solo, de fato, sacou? Não é tipo um minuto de, né? Solo é quase uma canção dentro de uma canção, assim, né? Ela tem uma história, um começo, meio e fim dentro dela mesma, assim, né? E riff é uma coisa mais riff, né? Enfim, e a gente tem mais essa vibe mesmo. E que nem você falou de camadas, um dos nossos lances é misturar bem baixo e guitarra, né? E como a gente usa afinação mais grave, drop C, esse pós-refrão, por exemplo, a guitarra também é muito pesada. Só que você nem sabe direito ali o que, que é distorção do baixo, o que, que é distorção da guitarra, assim, né? Você sabe o que, que é cada coisa, mas não 100%, assim, né? Todos os harmônicos, as distorções e tudo. Então, esse é um dos lances do nosso peso, assim, que a gente procura ter bastante. O cara usa um baixo Giannini Formigão, cara. Maravilhoso, né? Isso. É de que ano? Você sabe? Dos anos 80. E ele usa em todo show, cara. Toda apresentação. É, tipo, ele tem mais de um? Porque, ele tem três baixos. Ele tem um baixo de Mas ele tem mais de um desse mesmo modelo? Não. A história desse baixo é engraçada, né? Ele viu esse baixo vendendo no Mercado Livre, muito barato. Era por tipo R$800. Ele falou, tá, esse moleque claramente não sabe o baixo que ele tem em mãos, assim. Aí ele... Não era Mercado Livre, era algum que você só anuncia e não vende. Tipo um OLX, sei lá. E aí ele entrou em contato com o moleque. E aí o Lucão, ele foi fofo, assim. Ele falou, ó, você aceita a troca? Ele falou que aceitava a troca. Ele deu algum Fender desses tradicionais, assim, dele. E aí eles chegaram no preço, aí o Lucão virou e falou, ó, isso que a gente tá acordando tá muito ruim pra você, tá? A gente vai fazer isso e eu vou te dar mais R$250, porque eu não quero esse peso na consciência. E esses R$250 era, tipo, muito pouco mesmo assim, sacou? Porque aí o Lucão também falou, ah, o cara não sabe o que tem, eu vou ser bonzinho, mas, velho, porra, tem né? Limite. Tem limite aí, pô, né, velho? Eu quero um bom negócio. Mas ele literalmente chegou pro moleque e falou, ó, você não sabe o que você tá fazendo, eu vou te dar mais R$250, tá bom? E aí ele deu, de fato, aí moleque, pô, obrigado, era um moleque adolescente, assim. E o Lucão ficou com dó, até. Ele fez isso e é isso. Eu acho que 80% dos baixos gravados são esses. Só que ao vivo ele varia um pouco. Ele tem um baixo do Emerson, que é um luthier, lá de Brasília. Um baixo que ele fez com o luthier. E ele tem um... Acho que ele tem o outro baixo que ele tem é um Fender. Um Fender desses Precision tradicionais. Mas ele usa mais o Formigão mesmo. Voltando aqui falando das músicas. Boa. Extremos Pueris, a música que abre o disco, ela também fala um pouco sobre esse momento, né? Todas essas coisas que a gente tava falando, assim. Uhum. Né? Tem esse trecho da letra que fala assim: servimos a função que o poder mais quer, guerra de ideias e de paixão. É legal isso, que em 2017 o disco já falava sobre esse lance de polarização. Sim. E tudo. Sim. Mais, né? O disco inteiro é sobre esse tema, tem essa pegada. Cara, ou é sem querer? É sem querer. Nesse caso aí, foi sem querer, assim. A gente achou que fazia sentido abrir com ela pelo instrumental dela. E mesma coisa, essa música foi feita ainda, a letra, né, ainda em 2016. Então, realmente, é uma coisa que nos incomodava, né, desde essa época, assim. E eu acho que faz bastante sentido entrar. Caverna Digital fala, né? Esk, Caverna Digital, que é o nome da música, e fala um pouco sobre isso também, né? De bolha, né? Sim. Eu acho que esse é o ponto. Esse é um disco bem direto, no fim das contas, é, né? Pois é. É bem mais que o Éter e o Hell Surreal. A parte da intenção foi essa, assim. Mas Caverna Digital tem aquela parte do que ele fala assim: ah, se eu pudesse, tiraria você de mim. Tiraria o quê de mim? Qual é a ligação? Porque Caverna Digital fala todo sobre bolha, assim, né? Tem assim, lá fora um vendaval. Aqui na Caverna Digital ficamos inventando histórias, uma ilusão perfeita do que era pra ser, né? Que sim. É bem esse lance. Mas tiraria você de mim, ou quê? Cara, é bem abstrato isso, assim. O que eu penso é: tiraria você de mim é que, nessa loucura digital, nessa coisa toda que a letra fala, né? Nos versos a gente cita pessoas e essa dissonância cognitiva, né, que rola entre, né, do que uma pessoa vê, outra fala, etc. E eu li bastante Bauman para escrever essa letra, por isso que fala liquidamente entretidos, né? Que a cada 10 palavras, uma palavra era líquida nos textos do Bauman. Ele gostava muito desse, que é uma ótima metáfora mesmo. É, não é nem metáfora, não, é quase que uma ilustração. Uma alegoria. Né? E aí, tiraria você de mim, eu acho que nesse processo é como se você tivesse uma segunda entidade de você mesmo, sacou? Que é a que existe nesse mundo digital. Sei. Então, a nossa opinião nessa letra é que a gente ainda não aprendeu. E no final dela a gente fala: a gente não pode determinar que isso é ruim e pronto, sacou? Eu acho que a gente tá numa fase de transição que a gente tá aprendendo a lidar com isso, sacou? Em lidar com esse ser digital e com essa ansiedade que o mundo digital gera, essa dissonância cognitiva, essa polarização, que não é por causa das mídias sociais e desse mundo moderno, mas fomenta essa polarização. E aí, tiraria você de mim é tipo... Só que não tem o que fazer. Ah, se eu pudesse, eu tiraria você de mim. Que é essa... É quase como uma outra persona que você tem, que não é você mesmo. Você se perde entre esse real e esse não real, assim. De uma forma bem abstrata. Foi bem surpreendente isso. É. Acho que a gente nunca tinha falado isso, assim. E, sei lá, talvez o Gustavo respondesse outra coisa, sinceramente. Mas na minha cabeça era algo nesse sentido. O álbum Mais Gnetite, é assim que pronuncia? Uhum. As músicas foram compostas juntas? Zamboni e Impulso foram feitas, gravadas todas ao mesmo tempo das outras 12, né? Uhum. Na verdade, a gente ficou... Eu, particularmente... Acho legal esse nome e que a gente deu uma relevância legal pra ele ao ter um nome, assim, e não deixou de associar ao Magnetite, até porque a capa, né, uma releitura da capa do Magnetite, mas é porque a gente ficou meio que nessa, tipo, a gente vai lançar esse metal, a gente vai chamar de bootleg, que é uma palavra em inglês, uhum, que, tipo, sabe, vai chamar de lado B. Uhum. Sei lá, lado B, tudo bem, né? Chamava porque era o lado B do vinil. A gente tem mais vinil, mas as pessoas entendem. Só que a gente achou que tem uma conotação meio de coisa muito secundária demais, lado B. Uhum. Uhum. E a gente achou legal o material desse. Então foi uma forma de deixar claro que é uma continuação do Magnetite, mas que não é o material principal. Só que, curiosamente, principalmente a imprensa tratou como um novo trabalho. Aí a gente... Tá, droga. Não era isso. Era, tipo, era um lado B, sacou? Então ficou um pouco confuso isso. Mas tudo bem, assim, não é algo danoso. Mas aí ficou parecendo que era um EP, enfim. Mas tudo bem. É basicamente um lado B do Magnetite. E que a música Tempo, que abre, a gente fez depois. Uhum. Só que ela já existia a composição que ela ia ser um interlúdio do Magnetite. Sei. A gente desistiu de ter interlúdio no CD. Vocês Magnetite, curvem interlúdio, né? Curtimos. Aí desistimos de ter. No Respiro, né, que é o álbum desse ano, tem. Mas no Magnetite a gente desistiu que Tempo fosse um interlúdio e ela virou a abertura do Mais Magnetite. A Zamboni e Impulso, a gente gravou tudo numa leva só, no começo de 2017. E aí essas outras versões foram feitas, tipo, poucos meses antes de lançar. A gente fez pro Mais Magnetite, não existia. Uhum. A gente gravou tudo na casa do produtor mesmo, do Diego Marques. Não teve... Né, cartão postal acústico, o Gustavo gravou ao vivo, voz e violão ao mesmo tempo, então é uma parada bem, bem íntima e informal, por assim dizer. Uhum. Né? Ele podia ter posto como um cover no YouTube. Podia. Né? Exatamente. Algum fã fazendo, fingindo que ele que fez, assim, né? Isso é engraçado. Caralho, canta igual, Gustavo. Uma vibe que eu peguei de tempo, que é a música que abre mais Inetiche, é que ela é mais motivacional, assim, ela é mais positiva. É total vibe Scalena, assim, né? Do que, tipo, do que o resto do. Mas as outras músicas todas, tipo, pastor, sim, cruel, sim, política, não sei o quê. E essa aqui, não, ela tem um lance de... No fim, o que te mantém tá tudo aí dentro, né? Sim. A coragem, ela vem de você e tal. Eu acho que isso tem a ver... Eu tava falando de alguma outra música que eu não lembro mais agora, mas vai, a galera que tá ouvindo provavelmente vai lembrar. Que eu tava falando sobre essa coisa da autorresponsabilidade, né? Que eu acho que... A gente, não sei, eu tenho a sensação que hoje em dia a gente tá culpando muitos outros por coisas que também são ou só seriam a nossa responsabilidade. E mesmo que não fosse, que a gente tem a capacidade de resolver, assim, né? Ah, foi falando de cartão postal, né? Que eu falei algo nesse sentido, né? Sobre o levanto, leveando e cartão postal, que a gente fala no refrão. E essa música, eu acho que caminha por aí e a gente tentou passar uma calma dentro do possível com ela, assim, sacou? A gente abriu alguns shows com ela também, tocando ela na track enquanto a gente entrava no palco. Que a gente gosta também, a gente gosta muito de músicas que são imersivas, né? Que você coloca o fone, tem bastante ambiência, bastante coisinha pamerizada, né? Direita, esquerda e tal. Uhum. E que dão essa vibe mantra. Meio música de massagem, assim. Não, mas na verdade essa música, ela tem um monte de sobreposição de vozes, né? A letra da música, ela vai trazendo novas palavras pras frases. E nenhuma sai, né? E nenhuma sai. Vocês cantam, todo mundo na banda canta, né? Vocês cantam isso ao vivo, cada um faz uma voz? Não, a gente nunca tocou loop, a gente toca ela como track pra entrar no palco, entendi, assim, sacou? Porque ela é curtinha, né? Então é massa, ao invés de, tipo, da gente entrar no palco vindo da discotecagem aleatória que o DJ da casa tá fazendo no dia, né? É uma forma de, tipo, cortou, galera, vamos entrar na vibe do show. E a gente entrava no palco. E aí acabava a música e a gente já começava o show, sacou? A gente ainda faz isso às vezes. E aí funciona bem. Isso ia ser um negócio legal de fazer com o looper, sabe? Usando o looper na hora. É, com certeza. Fazer. Meio que a gente nunca parou pra ensaiar mesmo. A Taylor Swift faz isso. Faz, né? Ela faz os próprios backings no show. É super impressionante. Ah, legal. Ed Sheeran faz isso também. Ela faz loop com um pedal? Ela não faz com... Tem alguém na mesa fazendo pra ela. Mas ela pega uma... Tem um poste, assim, no meio do palco dela, e ela dá uma porrada no poste pra não mostrar que aquilo foi gravado na hora. Ah, só. Entendeu? Só. E aí, caralho, é responsa grande do cara que opera o looper pra ela, né? Imagina o cara erra o loop ali, tipo... Procura ver o vídeo depois, é a música Blank Space. Ah, que massa. É super impressionante. O White Hand, eu sei que ele faz, mas eu nunca vi, não. Ele faz tocando também. Aquela... Pam, pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Aquela música que não para de tocar. Ninguém aguenta mais. Mas a música é boa. Vai ficar tocando. A galera critica a letra dessa música, né? Enfim. Mas ele toca essa música toda ele mesmo, assim, ao vivo. Enfim, não conheço tanto também, mas eu já vi ao vivo e ele manda bem nisso. Eu acho que também a gente fala muito sobre tempo, né? Nas músicas Scalene, sobre dar tempo ao tempo, ter paciência, não ser tão ansioso, etc. E aí eu achei bom ter uma música que chama Tempo e fala diretamente sobre isso, que... foi uma forma de falar de forma bem direta um assunto que a gente aborda bastante, assim. E por que tem uma música chamada Zamboni? Tem um vídeo que ficou meio viral no Facebook da Luana Zamboni. Que ela foi num show que foi na Clash Club, que foi um fim de semana que a gente fez, tipo, era tudo o mesmo evento, assim, que eu até organizei junto da galera da LMS lá. Que num dia foi Scalene Medulla. E no outro dia foi Ego Kill Talent, Far From Alaska e Super Combo. Foi quando eu conheci a galera do Ego Kill Talent, inclusive, assim, que eles começaram a banda, assim. E foi o primeiro show que a gente fez com a galera toda junto e com eles. E aí ela foi, e aí ela gravou um vídeo de tipo uns 10 minutos, não lembro, mas é longo, contando como é que foi a história dela no show, assim. Ela foi, ficou na fila desde cedo e só almoçou uma maçã. Aí ela começou a passar mal durante o show, só que ela é muito engraçada, o jeito de falar, as coisas que ela fala, o jeito que ela conta a história. E aí viralizou, assim. E aí ela tem uma parte que a gente inclusive sampleou e usava no show, assim, que ela... Aí, vou imitar aqui, mas vamos ver o vídeo que vale a pena. Ela tipo, não, cara, e aí uma hora meu cérebro derretendo, eu ficando chapadona de riffs, de guitarra, tipo, ela falando assim, aí a gente sampleou, né, o chapadona e o riffs de guitarra, três samplers. E aí uma parte do show a gente parava a música, aí o Samir, né, que é o músico que tocava com a gente, ele soltava no sampler, chapadona, de riffs, de guitarra, bum, aí a gente já tava tocando um riffão, assim. E aí é uma música que é basicamente só riff, é a música inteira, sacou? E ela tem uma estrutura legal, que a estrutura dela é A, B, C, D, CBA. Uhum. Ela é espelhada, assim, sacou? Tem uma parte no meio que só tem ela, mas aí depois dessa parte no meio, ela repete toda a música ao contrário. E aí, ela tem essa estrutura massa, é só riff. E ela foi meio que uma junção de vários riffs que a gente... Ela foi uma das últimas músicas que a gente compôs pro Magnetite. E aí, foi meio que a gente pegou vários riffs que estavam sobrando, por assim dizer, juntou todos eles numa música, fez fazer sentido e compôs Zamboni. E aí, como a gente deu esse nome em homenagem a ela mesmo. Pô, que legal, cara. Ela tem uma música com o nome dela. Eu fiquei com vergonha agora, mas eu vou contar. Porque Zamboni é o nome daquele carro que entra no... Quando tem um rink de gelo e de patinação. Ah, tô ligado. Aquele carro que entra pra refazer o gelo, pra alisar o gelo. Uhum. O nome daquele carro é Zamboni. É verdade. Que eu acho que é a marca dele e acabou virando o nome. Mas é isso, isso é uma coisa comum, tipo, em jogo de rock. Ou então... podia ter algum sentido com a letra, né? Alguma metáfora. Então, cara, eu tava achando que era por isso. Aí eu fiquei, cara, o cara fala Zamboni aqui. Aí tem uma hora que fala assim, ó, é bom se libertar de um mundo quadrado. Eu, puta, será que é sobre isso? Porque o Zamboni fica dando volta ali no quadrado. Poderia ser. É, e a letra dessa música é bem sobre conservadorismo, assim, uma crítica ao conservadorismo, né? A gente tá mantendo aberto o quadro, perca o 20 agora. É, exato, tá foda. Não, vamos recomeçar e só falar de amenidades. Mas é até legal porque a outra música que eu tinha trazido aqui é Entrelaços, que é de um single, né? Que vocês lançaram em 2016. Aham. Que é uma rara música do Scalene que fala meio sobre relacionamento, né? Sim. Porque a maioria das músicas não é sobre não isso. É. Ou é sobre um lance mega etéreo, ou é sobre política. Amor e relacionamento, quer dizer, né? Amor no contexto de um relacionamento e relacionamento, a gente não fala muito mesmo. E geralmente eu nem falei que é de amor, porque não dá pra garantir isso. Sim. Que é um negócio normal do rock, né? Ter música sobre amor, sobre relacionamento. Sim, claro. Todos os estilos, né? É. E aí quando eu peguei essa música aqui pra olhar a letra e tal, aí que eu sei que, cara, nenhuma outra música sobre isso. Pelo menos nenhuma das que eu escolhi. É, essa música tem uma vibe de... declaração, assim mesmo, né? Então é a nossa música mais nesse sentido que a gente tem mesmo. A letra do meu irmão, são poucas mesmo. Eu, por exemplo, eu nunca fiz uma letra de amor apaixonado, né? Eu fiz a letra de silêncio e alter ego, que é sobre amor, mas um amor pós-terminado, assim. Sei. Eu nunca fiz uma música de amor-paixão, assim. Sei. Realmente não é muito a nossa pegada, assim, mas... Entrelaço eu acho uma bela música feita nesse sentido, porque é muito fácil, principalmente em português, ficar brega, né? Muito fácil, é. Muito fácil ficar brega. Tem razão. E essa música não, assim, na minha opinião, ela não ficou. Vamos falar do Éter. Bora. Que é um disco que ganhou um Grammy. Olha aí, verdade. E eu parabéns. Esqueço que a gente ganhou. Obrigado. É muito fora isso, cara. É. Então, até hoje eu lembro, assim, tipo, é meio... Eu tendo uma música que chama Surreal, né? Eu sempre fico a falar essa palavra. Mas a... É muito louco. Até hoje a gente... Eu acho que não caiu muito a ficha até hoje. Mas eu acho engraçado porque... Óbvio que não por causa da gente, né? Mas no nosso ano que a gente ganhou, teve muito artista conhecido que ganhou também. E alguns artistas novos que ganharam. Uhum. No nosso ano e no ano seguinte, assim. E a galera no Brasil voltou a prestar atenção mais no Grammy Latino, né? Uhum. Eu acho isso muito legal, assim. E no ano passado... Acho que foi ano passado, teve banda, tipo, a Xenia França foi indicada, o Francisco Alombre foi indicado. O Grammy, não sei o que aconteceu internamente, assim, na academia. E até hoje eu não me inscrevi pra ser membro da academia. Pô, você tem que fazer, cara. Eu ganhei, é só se inscrever. Você pode, você tem que fazer. Enfim, eu não me importo muito essas coisas. Mas é óbvio que é legal ganhar, mas também não me importo tanto. E aí é massa, porque ficava muito, né, sei lá, Djavan tem 7 Grammys, sacou? Tipo, ficava muito numa galera mais... Acho que teve um gap de geração, assim, um buraco de geração que não rolou muito o Grammy e aí meio que voltou agora. Eu achei, que massa, é importante, assim, é super legal a premiação e tal. E uma boa desculpa pra ir pra Las Vegas. E é isso, foi divertido. O Éter é sobre... Ele é um disco conceitual também, ele tem uma história por trás dele. E o Éter era aquela ideia de Éter ser o quinto elemento. Exato. É baseado nessa história. É muito legal o conceito de Éter ao longo do tempo na história, assim. Quem gosta de história e essas coisas, vale a pena ver o conceito de Éter ao longo do tempo, assim. O Éter sempre foi usado de diferentes formas, mas dentro de um mesmo campo semântico da ciência, pra explicar... Né? Hoje em dia, eu acho que o éter seria matéria negra, sabe? Do espaço. Pouco. Sabe a vibe que a galera... quando calcula toda a gravidade, enfim, eu não vou saber explicar isso 100%, galera, talvez você possa me ajudar. Quando a galera calcula toda a gravidade no universo, a conta não bate e aí a galera começou a desenvolver a teoria da matéria negra, tem né? Uma constante. Tipo, que é muito maior do que toda a massa, juntando toda a massa de todos os planetas e estrelas. Mas tem a matéria negra e tem a dark matter e dark energy, né? Tem energia escura. Acho que o que eu tô falando é energia escura e não matéria escura, enfim. Mas é, quem manjar de física aí vai saber. E aí eu acho que é engraçado fazendo esse paralelo. E na antiguidade, tempos atrás, o éter era a explicação do que unia os quatro elementos, né? O fogo, ar, terra e água. Também foi usado para explicar o que mantia, fazia os átomos e moléculas funcionarem em harmonia, né? E era, resumidamente, o éter era o quinto elemento que harmonizava os outros quatro. Sem o éter, cada elemento não funcionaria da melhor forma e, inclusive, seria ruim para a Terra os quatro elementos funcionando sem harmonia. E aí, o CD, o éter, fala bastante sobre harmonia, sobre evolução pessoal. A gente sempre fala muito sobre isso. E a gente sempre faz isso com muita autocrítica, inclusive. E aí, o éter é isso, assim. E aí, foi a forma que a gente conseguiu colocar de... E é engraçado porque esses conceitos, o real, surreal e o éter, eles aconteceram meio sem querer. É muito legal o entrosamento que nós quatro temos, psíquico, sei lá. E a gente é bem conectado, assim, ao zeitgeist e tal. E aí, a ideia de éter veio depois que a gente já tinha umas duas, três músicas com nomes que remetiam a elementos, sacou? A gente tem uma música que chama Fogo, uma música que chama Náufrago. Lembra aí, a música chama Terra, e qual que é Sublimação? Sublimação também tem vibe química, enfim. Mas aí a gente... Sublimação fala sobre... É sublimação que remete a caralho. É, porque sublimação é quando a matéria passa do estado sólido pro gasoso, sem passar pelo líquido. Exato. É um processo de purificação. Exato. E aí... A música é sobre isso? É. Eu sou bom, cara, de decifrar músicas. Bom, eu tô gostando. Não, e aí a gente viu que já tinha essas músicas, aí a gente foi pesquisando quatro elementos, blá, blá, blá, blá, blá. Ah, e teve a conversa, tipo, eu falei, ah, vamos botar o nome do CD. Caralho, minha memória tá uma merda hoje, desculpa, galera. Não sei se você vai ter essa referência. Como é que é o nome da personagem da Mila Jovovich no filme Quinto Elemento, do Bruce Willis, e que o diretor é o Luc Besson? O nome dela é Lilo. Lilo. Eu falei, ah, vamos botar o nome do CD de Lilo, que é o Quinto Elemento, sacou? Aí alguém, acho que foi o Lucão. Mandou bem. Botou no celular Quinto Elemento, ele, véi, olha a éter. E ele já, por algum motivo, ele já era familiarizado com isso. E aí a gente decidiu, assim, e foi o Respiro, que é o nosso CD desse ano, ele foi o único CD que a gente deu o nome ainda no meio do processo de composição e gravação, sacou? Todos os outros nomes a gente deu no final. Então é bizarro que os nomes surgiram naturalmente num brainstorm orgânico, assim, e que bateu, assim, conectado com o resto, assim, tipo, a galera, principalmente o Real Surreal, a galera acha que a gente inventou o conceito e saiu fazendo o álbum em cima. E é meio que um contrário, assim, mas só que é massa que a gente faz sem terminar. Porque depois que a gente desenvolve o conceito todo, aí a gente finaliza a parada direcionando para o conceito elaborado. Porque legal. Também não dá pra fazer... Não dá pra ficar refazendo coisa que já tá feita porque inventou um conceito novo, né? Aí a gente... Então o processo acaba indo por aí, assim. Mas então o disco, ele não conta uma história, exatamente, assim. Ele tem um tema... As coisas transitam ali naquele tema, mas elas não estão necessariamente interligadas, né? Não. Porque Histeria, por exemplo, parece uma música sobre o sadomasoquismo. Caralho, sério? É, cara. É sobre isso, velho. É mesmo? Ninguém sabe disso, velho. Caralho, ninguém sabe disso. Não, cara. Sacou, tá escrito lá, assim, que fala assim, eu tenho que recomeçar, qual o seu limite? Até onde vai pro desejo alcançar? Parece muito isso. O sadomasoquismo é um pouco demais, assim, né? Mas é por aí. Mas não chega a ser um sadomasoquismo. Não, é, sim. Não, eu concordei, acertou em cheio, assim. Mas também, sei lá, né? A gente já perdeu o vinho suficiente hoje, velho. Não, a gente pode falar disso, não tem ninguém vindo mesmo. É... A galera já saiu, né? Mas é por aí. Não, mas explica aí, cara. Você falou não é bem... Não, então, é porque eu tô pensando, porque essa letra é uma das poucas letras, eu vou entregar ele aqui, né? Mas é uma letra do Lucão, do baixista. Então eu também não tenho esse lugar de fala, tô usando. Entendi. Mas é... Você trouxe de por volta... Por isso que eu quis deixar claro que também não é sobre sadomasoquismo. Mas senão ele pode ficar chateado comigo, porque isso aqui não é exatamente isso. Mas é por aí também. E ele que fez essa letra. Eu e meu irmão, a gente tem uma editada na hora de encaixar na melodia e tal, mas a gente manteve, né? Mas tem uma relação com o tema... Como ela se relaciona com o tema do éter e tal? Cara, se eu fosse dizer, eu acho que a falar abertamente, mesmo que seja de forma mais abstrata e metafórica, falar abertamente sobre uma coisa sua, assim, que não é ruim, assim, sacou? Que não é ruim, né? Gostar de certas coisas, e eu acho que isso tem a ver com aceitação, com evolução e tal, que tá dentro do que a gente fala no CD. Que legal. Na música Fogo, eu achei ela bem anos 90, assim, bem... É, grunge, né? É, ela bem tem grunge, uma assim, harmonia grunge. O lance do violão, né? É. Lembra meio Alice in Chains, assim. Sim, total. É grungezeira essa música. É, e tem essa ligação, né, porque dos elementos e tal. Mas tem uma frase que, assim, ó, não é falácia, é comprovado que do fogo vem a reconstrução. Não é falácia, é comprovado. Parece que é uma experiência de vocês com isso. Tem isso? Cara, tem, assim, eu acho que... Acho que desde o Real Surreal, mas principalmente desde o Éter, a gente tá num processo de desconstrução e evolução muito forte, assim, todos. Cada um do seu jeito, mas unidos também nesse processo e aprendendo muito com o outro e com as pessoas ao redor. A gente tem o privilégio de estar no meio artístico e conviver com todo tipo de gente de todos os lugares, e que eu acho que acelera bastante, né, esse processo, abre muito a cabeça. E eu acho que isso reflete muito nas músicas, assim. E de 2013, mas eu acho que principalmente de 2015 pra cá, o mundo tá pegando fogo, né? E eu acho que desde 2014, 2013, a gente já falava sobre esse assunto. Enfim, eu acho que no momento que a gente tá, não é mais tanto isso. Porque, mas eu acho que era um pouco de uma vibe de compreender que é necessário o mundo estar pegando fogo pra gente abrir os olhos pra certas coisas que sempre estiveram aí e ninguém enxergava, coisas importantes da gente conversar e encarar de frente sobre como sociedade e tal. Agora eu acho que a gente já tá no momento de, tipo, galera, tem muita gente que abriu os olhos, tá evoluindo e, velho, vamos trabalhar junto, não tem que, tipo, botar o dedo na cara de todo mundo, apesar de que, né, o outro lado, por assim dizer, tá também muito conservador e muito polarizado e muito... É, relutante e resistente, mas na época, assim, eu acho que do Éter a gente tava muito numa época que, tipo, pega fogo, cabaré, é isso mesmo, sacou? Então sei. Essa música é um pouco nesse sentido, assim, bora nessa. Com que o fogo vem a reconstrução. Do medo à solução, nada em vão. Exatamente. Então é isso, porque, né, gera medo, gera insegurança, gera um deslocamento do conforto, assim, né, do pé no chão, que isso tudo te deixa apreensivo, assim, independente de que lugar que você ocupa na sociedade, mas na época eu acho que ele tava muito numa vibe assim, sacou? Que eu acho que já não é tanto mais esse momento, mas na época era isso. As pessoas não pegam no pé de vocês, por vocês serem de Brasília, quando vocês falam de coisas mais políticas assim, dessa maneira? Porque no meu pé pegam bastante, assim. É, né? Ah, lógico, você é de Brasília, você conhece o presidente. É, total, tem essa vibe, né? E tem aquele argumento que é muito básico, né? Tipo, ah, Brasília, man, não sei o quê. Véi, Brasília elege 8 deputados federais. Os outros 504, no caso, né? São vocês que mandam pra lá, velho. Né? Brasília é Distrito Federal, é um lugar bem pequeno, inclusive. É verdade. Você pegar a Zona Oeste de São Paulo, deve ser o tamanho de Brasília, de população, sei lá. Deve ser maior. É, posso estar... Não, será? A Zona Oeste? Não, o Distrito, não, Federal, Oeste, não, o Distrito Federal já tá com 3 milhões. 3 então milhões. Então é, tipo, não, não, Zona Oeste não chega, mas assim, pô, cara, São mas Paulo tem 10, né? Mas a Câmara Distrital é uma tristeza, ela compensa um pouco aí. Ah, não, mas que Câmara Distrital e de vereador que não é uma desgraça, né? É, é verdade. Mas é isso, assim, e a galera pega um pouco, assim, e... Mas eu acho que é muito interessante porque a gente cresceu, né? Muito mais próximo, a gente cresceu na escola, tinha filho de diplomata, filho de deputado. Sim, sim. Isso você, você estudava onde lá em Brasília? Cara, eu estudei em muitos lugares, assim, mas a minha primeira adolescência eu morava no Guará. No Guará. Então eu tinha uma vida um pouco mais normal, assim, sim, um pouco sim, mais suburbana, mas eu morei no Plano Piloto depois. Ah, mas você conheceu o filho do senador, filho todo de deputado? Mundo conhece, todo mundo conhece, exato. Então você, aí tem aquelas paradas do moleque na sala que é filho de um senador que de repente passa 2 semanas na Disney porque o pai foi preso, sacou? Ele, tipo... A família se... É, isso eu nunca... Sacou? É. Não, já rolou, assim... O filho desse senador aí, eu não conheço. É, não, é, exato. Mas, assim, então, meu pai do meu irmão, ele é advogado. Então, você acaba tendo uma visão menos utópica das coisas, assim. Pelo verdade. Menos a gente tem uma visão menos utópica e, sei lá, da forma que a gente cresceu e do contexto que a gente veio, é impossível não ser ponderado e não tentar buscar o meio termo, sacou? Se a gente não tivesse essa visão, foi porque a gente não prestou atenção, sabe? Porque, sei lá, na minha opinião, se você aceita tudo do lado, né, botando, odeio fazer isso, mas botando em esquerda e direita, se você assume tudo de um lado, você tá sendo burro, se você assume tudo do outro, você também tá, sacou? Tipo, não existe essa de que... sacou? É, então, é que esse assim, lance de esquerda e direita, ele é em si um maniqueísmo, né? Ele é feito justamente pra criar aquela ideia de você não tá comigo, você tá contra mim, assim. Exato, é que eu falo em extremos pueris, né? Que é essa guerra de ideias e paixão. nenhum. Que, tipo... Esse é o ponto, assim. E ele é feito justamente pra obrigar as pessoas a escolherem um lado, o que só é... Que aí só privilegia quem tá Exato, e aí os políticos poder. Conseguem usar de massa de manobra facilmente, né? Quanto mais polarizado, mais massa de manobra o povo é passivo de ser, assim. Mas voltando na parada de Brasília, assim, além do lance da política, é que eu tô ouvindo você falar com esse sotaque... Uhum. Ah, sim. Você sente uma ligação assim com as outras bandas de outras gerações de Brasília? Você se sente apresentado dessa maneira? Ou você sente uma ligação com essas bandas? Cara, eu acho que não tanto quanto as pessoas imaginam e que a própria cidade, acho que uma galera espera, assim, né? Demorou pra 90% das entrevistas pra veículos brasileiros e do Distrito Federal não ter essa pergunta, assim, sacou? Mas eu acho que a gente vem de uma geração que bem mais globalizada e que enxerga as coisas bem mais amplas, assim, do que regionalmente. E também com a democratização da música, a gente tem artistas do Brasil todo mais do que antigamente. Então, sei lá, eu acho que Brasília foi muito marcante nos anos 80 porque... saiu forte, né, do eixo Rio-São Paulo naquela época, e eu acho que é muito importante pra Brasília, porque é uma cidade nova, né? Então, é uma das poucas coisas que Brasília tem como identidade de cidade, né? Que é a música de lá, e principalmente a música dos anos 80, assim. E o rock. O choro, e o choro também é muito forte, mas é menos mainstream, assim, né? E o forró pé de serra. O forró pé, exato. Então, eu acho importante... E o reggae. O reggae, então, mas o reggae é engraçado, porque o reggae autoral brasileiro não tem tanta coisa exportada, assim, de Brasília. Tem o Natiruts, tem outras bandas, tem. Tô falando que não tem. Mas não teve uma parada tão grande quanto as bandas dos anos 80, assim. Tem o Alma Jam. Tem o Alma Jam, exato. Mas exato. Mas tem a música brasileira, é uma coisa que é muito importante pra uma cidade se identificar em algumas coisas culturais, assim, né? Só que eu acho que foi até uma necessidade nossa ter uma certa quebra com essa parada dos anos 80, principalmente, sacou? Pra não ficar sempre sendo associado a isso, porque a gente tá fazendo uma coisa que é diferente, sabe? E num contexto de um mundo que já não é o mesmo, assim. Então, a gente se identifica, respeita pra caramba, mas não tem tanto... Sei lá, a gente não levanta muito essa bandeira, assim, do rock brasileiro. Eu como parte, assim, da cena, de alguma maneira, mesmo que só como espectador, eu acho que tem um gap muito grande. Porque entre a geração da Legião Urbana e do Plebe Rude, não sei o que e tal, e aquela geração que teve o Little Quay, os Raimundos, etc., essa geração meio que se sobrepôs, assim, ela tem uma ligação. E depois que essa geração acabou, assim, isso morreu e virou um gap enorme. Aí a gente tá falando de lá de 90 e pouco, isso aqui pra 2010. É verdade. Então acho que... Aí teve o Móveis Colonial de Acaju, teve algumas coisas, não deixou de ter coisa mais nada tanto. Mas o Móveis, eles já se viravam muito sozinhos, né, cara? Sim, já não tinha um movimento. Porque antes tinha de fato uma cena. Sim. Todo lugar tinha um showzinho, tinha banda. As bandas eram conhecidas, as bandas divulgavam umas às outras. Tinha de fato, existia uma cena do rock. Já na época do Móveis, eles eram só eles, assim. Eles se viravam sozinhos. Mas você vê também no rock e suas vertentes, né? Porque, enfim, Móveis não é exatamente rock, mas dentro dessas bandas que a gente tá falando, meio que não tem mais muito cena em lugar nenhum, assim, né? Não tem, Ou a gente também pensa alguma forma de criar uma cena de uma forma inovadora e diferente, entender o que é uma cena no século XXI, assim, mas recriar o que já rolou antes não rola porque mudou muito, assim, o público vai menos, sai menos de casa. A gente tem Netflix, a gente tem Tinder, que não precisa ir pra um show pra conseguir alguém. Você já consegue, já vai direto pros finalmente, né, já pula umas etapas aí. Então, eu acho que a gente vem de um período de crise econômica também, que a galera já também não tem, tem toda a questão de grana. Então, acho que é outra coisa, assim, sacou? Não discordando do que você falou, eu acho que Brasília ficou muito tempo sem... grandes bandas exportadas, assim. Mas eu acho que cena mesmo... São Paulo não tem cena, imagina. Não tem, uma cidade tem pouco. Né, do tamanho de São Paulo não tem cena. Imagina se vai ter em, sei lá, em qualquer outra capital menor. E né? Talvez só seja assim. Talvez essa seja exatamente. Nova e não adianta a gente ficar saudosista tentando recriar cena e tal, porque é outra coisa agora. As coisas não funcionam nos mesmos moldes e não adianta a gente querer trabalhar nos moldes que não existem mais. Teve assim. No emo, né? Na época do emo, assim. Mas mesmo assim, isso tem... Tem mais de 10 anos, sim, né? Sim, então faz muito tempo. Voltando a falar das músicas do Éter, que a gente se desviou animal do assunto, cara. Mas eu tinha que falar de Brasília, cara, por causa do sotaque. Claro. Sotaque de moleque doido. Então, é só falar do sotaque, você puxou o assunto pelo sotaque. É o sotaque da minha família. Então, agora as pessoas estão começando, não sei se sacou isso, mas a galera tá começando a reconhecer o sotaque de Brasília. É, eu reconheço porque eu não moro mais Sim. lá. É, não, exato, mas só que, tipo, outras pessoas, assim, a galera tá começando a... Ah, cê, já rolou algumas vezes umas perguntas assim, você é de Brasília? Eu falei, sou. Aí ela, ah, adoro sotaque. Eu, ó, olha só, olha Brasília aí, minha gente. Agora a gente tem um sotaque, é irado. A gente, né, uma cidade nova, assim, não tinha sotaque da gente. Agora eu acho que a gente tá começando a ter. Eu e meu irmão, a gente tem uma piada que é assim, tipo, quando você vai numa festa no Guará, uhum. a gente pode falar porque a gente é de lá, a gente tem um lugar de fala. Uhum. Aí, se a festa tá legal, você fala assim, não, véi, tá massa. Ah, nessa... É, não, sim. véi, não, tá véi. Massa. Uhum, sim. E se a festa tá ruim, é, não, véi, tá paia. Uhum. O véi é muito usado, né, no sotaque brasileiro. Mas voltando aqui a falar do éter, vamos falar de gravidade. Gravidade, ela vai para um outro lado, né, de uma anestesia, assim, né, de fala de Rivotril. Uhum. A letra é bem clara, né, ela não tem um... Mas a música, ela meio que... Ela vai nessa onda também, assim, né, de ser um negócio zen, assim, de calmaria. É, e é uma das músicas com mais influência brasileira dessa época, assim, né? Sim, sim, a capoeira tá ali. É, exato. E é uma música 5x4, que temos poucas músicas que não são 3x4, 4x4, Gravidade é uma delas, que é 5x4. Essa letra é mais do meu irmão. E foi engraçado porque... Eu tô cantando a música letra. Na cabeça agora e tô... Uh-huh. É 5x4. É. Aí o meu irmão, ele... Foi engraçado que foi quando eu me toquei que o meu irmão era uma pessoa ansiosa, real, assim. E que isso era uma coisa que afetava ele a ponto dele escrever uma música sobre e tal. Uh-huh. E aí ele usou gravidade como uma metáfora, né? De uma coisa que puxa ele pra baixo, uma coisa que... imobiliza ele de certa forma, né? Eu gosto muito que a gente falou do Móveis, eu tenho que dar um salve pra eles, porque o último refrão dessa música é... A letra se mistura com a dos outros refrões, né? Ela embola. Uhum. E ela fica meio sem sentido, assim. Uhum. É, que é como se a pessoa tivesse ficado meio maluca, assim. Sei. E... O Móveis tem isso numa música deles, que eu esqueci qual agora, mas eles têm isso, tipo, o cara fica meio maluco na música, aí o último refrão é a mesma letra, só que com as palavras em ordens diferentes. Uhum. Aí eu copiei eles e fiz isso. O que eu fiz de letra em Gravidade foi embananar o último refrão de uma forma que passasse isso, assim. Eu acho muito legal que a dinâmica da música mesmo, ela também passa isso, né? Porque ela começa muito calma, aí ela vem o refrão, depois o refrão já entra, tipo um staccato, assim, da guitarra junto, assim, né? Tipo, dá uma preenchida. Sim, sim. Ela vai crescendo muito até o final, né? Sim, você percebe sim. isso na melodia também. Aí explode no final. Que você falou, comentou, né, que Fogo é uma música Alice in Chains grunge. O Skyline tem uma influência forte dessa escola na vibe músicas que explodem, né? Tipo, Nirvana era muito isso, assim, né? Uhum. Verso calmo, refrão explode. Verso calmo, refrão explode. Que, enfim, não é só o grunge que tem isso, lógico. Mas eu acho que, baseado no que a gente já escutou muito na vida, né? Na adolescência e tal, acho que vem mais daí. O que, que você escutava, cara, na adolescência? Porque essa é uma das coisas que você tá falando, que não tem história do Skyline na internet muito, assim, igual as outras bandas. E essa é uma coisa que, quando a gente pega as influências que vocês falam em entrevistas e tal, elas são muito bandas contemporâneas, são bandas de agora, né? Uhum. É, a gente... Tenta ser o mais contemporâneo possível. A gente, em geral, escuta muito mais coisa contemporânea do que antiga. A não ser, sei lá, uns 7 anos atrás, quando eu descobri Massive Attack. Uhum. Aí, enfim, eu escutei as coisas dos anos 90 pra caralho até esgotar tudo. Tá, mas é isso. Quando você começou a tocar guitarra, você ouviu o quê? É, então, eu... Quando eu comecei a tocar guitarra... Eu comecei a tocar guitarra tarde, né? Com, tipo, 17, 18 anos. Mas na adolescência, assim, eu... Voltando um pouco mais na infância, minha irmã me mostrou Oasis e Red Hot. Então eu comecei por duas bem clássicas, assim, bem mainstream. Bem anos 90. E aí eu fui pra Nirvana, fui pra Blink. Eu acho que nenhuma pessoa da minha idade passou em Colony por Blink, né? Uhum. Gostava muito de Sum 41 também. Uhum. Que era, tipo, escola do Blink, mas mais pesado, Sim. assim, né? Uhum. Eu gostava bastante de Sum 41. Raimundos gostava também. Charlie Brown. Primeiro CD que eu comprei foi... Putz, a música que tem Confisco. Confisco. Uh-huh. Aí eu jogava basquete, eu entrei numa fase hip hop, rap e eletrônico pra caralho. Eletrônico porque eu comecei em rave um pouco cedo demais. Sei. Usei drogas pesadas cedo demais, não foi muito bom. Mas enfim, estamos aí. E pelo lado do basquete, com a galera que jogava basquete, rap e hip hop, eu peguei bem a época de do G-Unit, né? Tipo, 50 Cent, Eminem e tal. Da galera mainstream. E aí, sempre gostei de pesquisar, ouvia muito... Eu gostei muito de Tupac, dessa galera mais das antigas, as coisas antigas do Snoop Dogg e tal. E aí, depois, com 17, 18 anos, que eu comecei a tocar guitarra mesmo. Eu comecei a tocar guitarra praticamente com Scalene, assim. E aí, a gente foi pra essas referências, além das que eu tinha, desses rocks mais tradicionais, das coisas que, na minha adolescência, todo mundo ouvia, tipo Blink, Sum 41 e tal. Eu comecei a ouvir as coisas mais contemporâneas, tipo Thrice, Alex on Fire, que era a galera do post-hardcore, assim. Sim. A galera... O fim da Warped Tour, assim, a galera que tocava na Warped Tour de 2006, 2007 a 2010, assim, eu ouvi muito aquela galera. Gostava muito de metalcore, cheguei a ter banda de metalcore também. Legal. Ouço até hoje August Burns Red, me amarro. Acho que é uma das únicas bandas dessa galera que eu ainda escuto, assim, escuto pra malhar, sabe? Música pesadona pra acordar. E aí, hoje em dia, assim, a gente ouve de tudo, né? Eu ia perguntar pra você, dessas influências todas que você falou, assim, é bem óbvio, assim, é bem, bem claro a influência que você tem no som do Scalene, assim, mas eu ia perguntar se o rap tinha uma influência grande, e vocês têm o single mais recente de vocês é um rap, né, com o BK. Cara, eu acho que o nosso som é muito longe de rap e hip hop pra ter uma influência clara, assim. Eu acho que tudo que a gente já ouviu na vida e ouve influencia, né? Mas e também a influência não é só no som, né? Na personalidade, na postura e tal. Então acho que a gente tem influências secundárias desse estilo, assim, que até inconscientes, com certeza. E com o BK a gente fez esse single pro Lollapalooza, né? Infelizmente deu ruim e a gente não tocou ela ao vivo, porque deu ruim, enfim, coisas de logística. Mas... foi muito massa trazer ele pra falar sobre um assunto que a gente queria muito falar sobre. E com outra perspectiva, com outro lugar de fala. E ele, acho que ele mandou muito bem na letra. Foi muito massa, porque ele não mandou nada da letra antes, né? Ele chegou no estúdio gravando e a gente... Caralho! Que foda! E foi aqueles momentos de estúdio que a galera, tipo, comemora, assim, sacou? O bicho mandando a letra lá e tipo, caralho, muito bom, não sei o que. Foi engraçado também que, tipo... não tinha letra nenhuma, a gente gravou instrumental aqui em São Paulo enquanto gravava o Respiro, e é uma música, uma vibe totalmente diferente, né, do que é o Respiro, mas a gente gravou na mesma semana, e a gente foi pro Rio gravar. O Respiro é o próximo disco. É, exatamente. Que deve já ter sido lançado quando esse programa foi pro lá. Exatamente. No mesmo dia, no Rio de Janeiro, a gente gravou a participação do Hamilton de Holanda em Vai Ver. E aí ele foi embora, chegou no Mato Grosso e gravou a participação dele em Esse Berro. E aí o Mato Grosso foi embora e chegou o BK e gravou Desarma. A música inteira não tinha letra. O BK fez a letra do primeiro verso, gravou, aí a gente falou que tava massa. E aí ele falou, pô, então vou canetar aqui. Ele é carioca, né? Vou canetar aqui o segundo verso. E aí ele sentou e aí ele escreveu o segundo verso inteiro. E aí a gente falou, então a gente vai escrever o refrão aqui, beleza? Aí eu e meu irmão, a gente escreveu o refrão que tem tipo quatro frases. No mesmo tempo que o BK escreveu 16 sozinho, assim. Tipo, é outra vibe, né? Enfim, mas em nossa defesa... não que não precisasse de defesa, mas no rap ele cria o próprio flow e a própria melodia ali dele na hora, então é mais fácil de encaixar, né? É mais difícil fazer letra numa melodia pré-estabelecida, né? Você tem que encaixar as palavras naquelas notas. Então, a gente, no mesmo tempo que ele, sei lá, foi 15 minutos, a gente escreveu o refrão, ele escreveu um verso inteiro, foi bizarro. A gente, BK, acho que a gente escreveu aqui, ele, vê aqui se tu acha massa, ele, rapidão, que só falta uma partezinha aqui, a gente, caralho. Aí deu mais um minuto e ele terminou. Pô, vem aqui que eu vejo de vocês. A gente trocou, assim, tava tipo, a letra do segundo verso, blá. Aí ele foi e gravou e foi isso. Foi uma experiência bem legal gravar com o BK. E a música fala sobre desarmamento, né? Ela é uma... Claramente também ela fala sobre esse um posicionamento. Foi a música que a gente mais foi xingado, né? Que a gente já lançou na vida, assim, com pois certeza. Pois é, eu... Aí teve uma campanha dos Bolsominion, né? Pra denunciar o vídeo no YouTube até ele cair. E deu certo, né? E deu certo? Aí a gente teve que entrar com um pedido no YouTube pra revisão. E aí o YouTube revisou e voltou o vídeo. Mas o vídeo ficou... A música ficou fora do YouTube por umas duas, três semanas. Olha que engraçado. Eu tinha pensado em abrir essa conversa toda com essa música, que é a mais recente. E aí eu pensei, não vou fazer isso pra não começar a falar logo de um lance que tem política. Sim. Que tempos inocentes que eram, que a gente viveu, né? Quando eu tava fazendo essa pauta. Achando, né? Que... hoje em dia é difícil não ser polêmico, né? Qualquer coisa é polêmica. Pra gente terminar de falar do Éter, eu queria falar de Legado. Era mesmo uma conclusão, assim, do álbum. Ela tem muita sensação de que parece que estão se despedindo. É, então acho que todos os nossos álbuns a gente se despede bem, assim. A gente é uma coisa programada e pensada, assim, né? Eu acho que Legado fala de uma forma dramática, mas tudo bem, né? Instrução de uma música, enfim. Mas sobre você se importar com o seu legado mesmo, independente do tamanho dele, né? O que você deixa pra trás ao ir embora. E como o CD fala sobre evolução pessoal, sobre, enfim, o que eu já lhes falei sobre aqui. Ficou legal terminar com uma música dizendo que é isso. Vamos refletir sobre tudo que foi falado nesse CD, porque, né, o que deixamos aqui é muito importante. E a música fala a partir de um personagem que, por conta do seu ego, manchou o que ele deixou pra trás, né? Como uma forma de ser um exemplo do que a gente deve evitar, assim, enfim, nas nossas vidas. Vamos falar do Real Surreal? Que como eu falei lá no começo, acabou sendo um pouco da inspiração do programa. O press release dele falava isso, né? Falava que esse disco conta a história. Eu li em algum, mas acho que você não tava no press release, eu acho que eu li isso em alguma pesquisa, que fala da saga do sonhador. Tem isso mesmo? Tem uma saga? Tem. Eu não sei se. Saga. Explica aí, cara. Não, explico, mas é porque. Tem 18 faixas pra explicar uma saga. Exato. Não, se você parar pra pensar, por exemplo, o CD começa com Sonhador 2 apresentando o personagem. Tá. E Sonhador 1 é uma música que a gente tem como single antes do CD, né? Sim. Sonhador 2. A segunda música é Marco Zero, que o próprio nome já diz, né? Que é onde ele começa a jornada dele. O refrão fala, né? Há de haver alguma cor que afague o sonhador. Tipo, né? Ele inicia a busca dele. E aí ele passa por coisas que todo mundo passa na vida ali. Ele, né? Nós Maior Que Eles, que é a reflexão dele dentro da sociedade. Prefácio, que fala sobre, né, o processo de sair de casa e virar adulto, assim. Disfarce tem... A gente falou sobre como a gente não tem muitas músicas sobre relacionamento, assim. Uhum. Disfarce é um pouco sobre. E aí tem o interlúdio caindo pro lado surreal, que aborda temas parecidos ou até os mesmos temas da parte real, só que de uma forma mais abstrata dos sonhos e do inconsciente, né? Não, peraí. Você tá indo muito rápido. Eu entendi até onde foi, mas você pulou uma música que é mega importante. Qual? Que Amanheceu. Ah, sim. É de longe a música mais tocada de vocês. É, disparada mesmo. É o nosso hit. É, teve duas vezes, inclusive, no Festival de Covers, no começo do programa. Ah, é? É, a gente tocou. Ah, é verdade. Duas versões. Uhum. Ela tem a ver com essa história toda, assim, porque ela é muito clara, assim, fala sobre... Cara, ela dando tchau pra sua mãe. Ela, né, é uma música... Porque, assim, o CD tem uma cronologia, assim, mas só que algumas músicas como essa... E como prefácio, elas falam de momentos específicos, mas, por exemplo, na cronologia ali, podia trocar Prefácio e Amanheceu de lugar, provavelmente. Sim. Sem nenhum dano, assim. Uhum. Só que do outro lado de Amanheceu tem Anoiteceu, que eu acho, na real, uma das melhores músicas que a gente tem, assim. Sim. Anoiteceu. E ela, né, era um contraponto de Amanheceu, assim. É isso. E Anoiteceu tá na mesma posição dentro do surreal que Amanheceu. Amanheceu é a sétima, eu acho, do CD. Amanheceu é a sétima. E Anoiteceu é a sétima também. Ou eu tô errado? Anoiteceu, depois do interlúdio, né? Dance Macabre, considerando... Não, é, considerando que são dois discos, como se fosse Dance Macabre de novo a primeira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, isso aí. É, exato, elas se espelham. Aí é isso, assim, Amanheceu na mesma vibe de prefácio e Nós Maior Que Eles, fala sobre, né, essa letra do Gustavo, o Gustavo tinha 19 anos, 18 anos quando ele compôs o CD, 19 quando lançou. Uhum. Então ele tava muito no processo virando adulto mesmo, então ele, né, fez músicas como Prefácio e Amanheceu, que era muito sobre isso, assim, conversando com a família e com ele mesmo sobre o processo de, uhum, né, criar as próprias asas e etc. E aí vai pra Anoiteceu, que aborda assuntos semelhantes, assim, mas, cara, em retrospecto, acho que a gente nunca falou isso, assim, mas Dança Macabra é baseado no seriado Dexter, mas só como uma inspiração, assim. Eu acho que Dança Macabra é como se fosse o lado negro do personagem que a gente apresenta em Sonhador 2, é assim. É o Dark Passenger que o Dexter fala. Exatamente, obrigado. Cara, você é muito inteligente, velho. Obrigado, cara. Ainda mais falando de um CD de 6 anos atrás, eu tô tendo que resgatar na memória umas coisas que tá meio difícil. Mas aí eu acho que eu nunca tinha falado isso. Eu usei o Dexter pra falar do Dark Passenger, então Dança Macabra fala do Dark Passenger do Sonhador, só que a gente apresenta no começo do CD. A música tem a ver com o tema do Dexter, o riffzinho de piano, tem uma ligação ali com... Cara, tem, porque eu acho que tá meio do mesmo... Tem uma percussão similar depois ali. Depois eu falo desse piano que tem uma história interessante. Então é isso, assim, da mesma forma que Anoiteceu contrapõe e Amanheceu nas sétimas faixas de cada lado, Dança Macabre também contrapõe com Sonhador 2, nesse sentido, sacou? De Sonhador 2, a gente fala de Milhares Como Eu, que tem uma história muito bonita naquela noite de Natal na Primeira Guerra Mundial, que a trincheira alemã com a trincheira aliada, a galera começou a cantar músicas de Natal, a galera saiu das trincheiras e passou o Natal juntos. Voltaram para as trincheiras e continuaram a guerra. Essa história é inacreditável, assim. Ela é bonita e triste ao mesmo tempo. É, bonita e triste. É muito bonita e muito triste ao mesmo tempo, né? É. É, tem fotos da galera, tipo, jogando futebol, jogando beisebol juntas e tal. É de chorar, assim. Uhum. Mas aí, só para o parênteses, o piano de Dança Macabre, eu compus... Quando eu fiz aula de piano, eu nunca fiz... A gente nunca fez muito aula de nada, mas a gente sempre fez aulas pontuais para dar um gás, assim, né? Pra... E aí, piano, eu fiz uns 2 meses de aula com o professor Ricardo, lá de Brasília. Aí, sei lá, na segunda aula já, eu não lembro o que a gente tava falando sobre harmonia exatamente, mas a gente tava falando sobre modulação. Quando, né, você modula a música de um campo harmônico pro outro, sim, assim, enfim. E aí, a gente tava falando sobre isso, aí ele me ensinou uma forma de fazer isso através de acordes um semitom pra cima do acorde pro qual você quer passar a harmonia e tal. Aí ele falou... Véi, então o dever de casa é você vir semana que vem com alguma composição usando essa modulação. Ah, beleza. Dança Macabre. Uhum. Foi esse piano. Que é o que modula de dó menor pra dó maior, sacou? Uhum. Uhum. É só uma historinha. E foi tipo um dever de casa de aula de piano. Saiu. Uhum. E o riff, o bang on, é do Gustavo e tal. Mas enfim, o piano foi eu que compus nesse Mas então, contexto. Essa, eu enxerguei uma ligação. Eu tinha lido que a música tinha essa inspiração no Dexter. Uhum. E eu fui até ouvir o tema do Dexter de novo, que é a abertura sensacional que ele faz no café da manhã. E ele come um bifão de presunto gigantesco. Eu tô tentando lembrar, é muito boa essa abertura mesmo. É mostrando em detalhes, assim, ele preparando, espremendo uma laranja. Sim, é muito ovo. Bom. É, que... mostra muito em detalhes, assim, total, pra ser meio agressivo. Exatamente, exatamente. É muito boa essa abertura. E ela tem um, eu acho que é um vibraslap, sabe? Tem um percursivo ali. Tá quase vindo. É, mas é isso mesmo. Ah, cara, vamos ouvir aqui. Vamos ouvir, vamos ouvir. E é interessante que tem uma percussão que o Lucão, o baixista, ele faz com a boca, né? Nessa ideia. É com a boca que ele faz. E aí ele faz ao vivo também. Ah. Bam, bam, bam, bam, bam. É verdade, a percussãozinha, a ideia da percussão dessa música tem a ver com a nossa. Mas voltando aqui. Então, assim, tem uma ligação... É proposital. Eu enxerguei essa ligação entre... Por causa da percussão, do som da percussão. Cara, eu não lembro. Sendo bem sério, eu não lembro. Mas acho bem capaz, porque eu falei que a letra era... Todo mundo meio que assistia. A música tava no nosso inconsciente. Sei. Isso acontece muito, assim, né? E é muito legal quando acontece, na verdade. Tipo, já rolou da gente lançar capa. E aí uma outra banda lançar uma capa muito parecida, uma banda da França lançar uma capa muito parecida, tipo, né? Tá todo mundo conectado aí no Zeitgeist, então deve ter rolado nesse sentido, uma coisa mais inconsciente, assim, a gente não parou pra ouvir a abertura de Dexter na hora de compor Dança Macabre, ou seja, antes ou depois, assim, na pré-produção ou na produção mesmo, mas realmente, remete total. Que bom que remete. É, mas voltando na história, uh-huh. Então você tava explicando a história Dança Macabre e o Dark Passenger do Sonhador. Sim. A Inés comeu, depois é Karma, se eu não me engano, a letra é muito boa. Sou o que vai lhe encontrar... Cobrar em dobro o que fez. Não existe um lugar para se esconder. Eu sou você. O segundo verso, né? Tenho mais peso que a opinião do mundo, que com prazer vai te julgar. A prioridade é a balança equilibrar ou terei minha vingança. Tipo, você tá falando de você mesmo, assim. É tipo, você falando com o seu próprio inconsciente, assim. Uhum. Karma é o karma de você com você mesmo, assim. Tipo, peso na consciência que seja. E é isso, você balancear isso nas suas atitudes e no que você faz com você mesmo. E aí tem Anoiteceu, que é o contraponto... Amanheceu, e você determina com a luz e a sombra e branco. Que inclusive os fãs reclamam muito que a gente nunca tocou a luz e a sombra ao vivo, e de fato a gente nunca tocou ela ao vivo. Porque ela tem muita instrumentação, não sei, a gente nunca parou pra realmente ensaiar essa música, sendo sincero. A gente gravou ela e nunca mais tocou, e nunca parou. Eu acho que a gente tá guardando ela pra turnê de 10 anos do Real Surreal, e a gente toca ela a primeira vez. É uma boa ideia, né? Acabei de ter essa ideia. Eu acho que... Então em 2023 a gente toca a luz e a sombra ao vivo. Pela primeira vez. E aí branco é quase que uma... O lado real termina com um interlúdio, que é uma música instrumental curta, que ela tem um instrumental legal que meio que... É como se simulasse a sua mente entrando no mundo inconsciente, sacou? Ela é... Tan, tan, tan, dan, dan, dan, dan. acho que é isso a melodia do interlúdio. É tipo, é bem teatralzinha, assim, meio circense até. É meio trilha sonora, que é como se você estivesse caindo no buraco da minhoca, assim, sacou? Meio as Pés das Maravilhas entrando, tipo, no seu próprio inconsciente. No surreal. No surreal, exatamente. E aí, Branco também é uma música curtinha que tem letra e que ela tem uma letra muito bonita, na minha opinião, que eu não lembro quem fez, inclusive. Não lembro mesmo quem fez, que é a conclusão. Que fala, né, na música Marco Zero, que é a segunda música do CD, o refrão é: há de haver alguma cor que afague o sonhador. Acho que eu, na minha opinião, assim, eu acho que essa cor, entre várias coisas que a gente usa cor como metáfora, é como se fosse uma cor que combinasse com ele, sacou? Uma cor que condiz com o que ele acredita, condiz com buscar os sonhos dele, sacou? Uhum. É uma cor, né, como se fosse o seu Pantone da sua existência, sacou? Sei. O Pantone da sua existência, por assim dizer, se é que isso faz sentido. E aí, Branco, eu não lembro a letra, vou ter que ter uma colinha aqui também. Aí ele fala: nada é realmente como enxergo, mudo as cores para agradar meu ser. É melhor morar em outro mundo, nesse me inibem de viver. Sempre me acordo do meu sonho e lembro-me que vou enlouquecer, só por tentar não ser mais um dardo perfurando o alvo sem doer. Bonito, né? É uma poesia bonita. Uma poesia bonita. E aí a gente fala sobre dardo também na música O Alvo. Cara, eu tô ficando até emocionado, velho. A gente era mó legal, velho. A gente tinha 18 anos de idade, velho. Caralho, não lembrava não, velho. Eu acho que é isso, assim. Era a nossa busca em sermos adultos, em sermos artistas. E qual que era a nossa cor, né, dentro disso. E dardo é uma metáfora, né? A gente chegou até a ter uma camisa de O Alvo, né? A música O Alvo termina, que é: eu me estilhaço, arco com o que vier. Trago ao meu lado dardos para quem quiser. Então você se sacrifica e arca com esse sacrifício, em nome do que você acredita, e você traz ao lado dardos para quem quiser, simulando uma munição para quem concorda com você e quem pensa como você atirar no alvo junto, sacou? Uhum. E esse alvo você não quer atingir sem doer. E não é de uma forma agressiva, mas é, você não quer atingir o alvo de uma forma sem botar o dedo na ferida. E volta o que a gente tá falando desde o começo lá, que, né, que a gente tá usando de perder o ouvinte. Mas é isso, a gente quer acertar o alvo doendo, sacou? A gente quer acertar o alvo de forma significativa, que mude alguma coisa. É com propósito, né? É com propósito. Cara, perfeito. Seria muito legal se eles estivessem aqui ouvindo. Quem? Os ouvintes que a gente perdeu. Ah, é, exatamente, né? Essa conclusão. Avisa no começo. Avisa, galera, vai fazer mais sentido enquanto mais vocês ouvem, não desistam. Mas aí é isso, assim, caralho, eu não lembrava disso, sinceramente, velho. Caralho, que massa. A gente era... É engraçado porque, no Real Surreal, eu lembro que a gente foi um pouco criticado por sermos prepotentes. E eu acho que a gente era um pouco mesmo. Uhum. Mas eu acho que era muito uma prepotência jovem, assim. Não que a gente não tenha ainda ou não seja jovem, mas uhum. Acho que a gente tinha muito uma... E era uma forma também da gente ter uma autoconfiança pra desbravar, né, esse mercado e crescer e tal. É um ímpeto, exatamente. Aquele ímpeto jovem. Uhum. E até eu comentei que a gente... É a nossa personalidade, assim. A gente sentia que precisava quebrar certas coisas pra conseguir se impor, sacou? Essa parada com rock de Brasília, com as bandas, né, que eram grandes na época que a gente começou, que a gente também refutou de algumas formas. Não era por mal. Depois que a gente cresceu, acho que a gente viu tanto de merda que a gente falava, inclusive, nessa época, por falta de experiência. E, uhum, né, que depois a gente enxerga, assim, a gente nunca falou grandes merdas ou merda demais, mas a gente olha pra trás algumas coisas que a gente falava em entrevista, a gente, muito coisa de quem não sabe da vida ainda, sabe? e tudo bem, a gente era jovem mesmo. Mas é assim pra todo mundo. É assim pra todo mundo. Espero, inclusive, que daqui a 10 anos eu ouça esse podcast e fale: nossa, quanta besteira que esse menino de 28 falou, sabe? Tipo, eu acho que se isso não acontece, você está estagnado, né? Então, acho que tudo bem. É, vai ser legal se você ouvir esse podcast daqui a 10 anos, porque a gente vai ter um ouvinte a mais. Ah, exatamente. O nosso público vai crescendo, né? Ao longo desses 10 anos. É. E aí, eu acho que é isso, assim. Então, se você pegar o Real Surreal, tem, né, a letra de Branco conecta com o Alvo, Anoiteceu um Contraponto Amanheceu, Dance Macabre é o Dark Passenger do Sonhador. Então, é um CD bem legal de desbravar todos esses sentidos, assim. Sentidos esses que é, nem a gente lembra de todos às vezes. E é isso. E é bizarro, que eu juro por Deus que a gente desenvolveu esse conceito de Real Surreal e tal, depois que muitas músicas já estavam feitas, sacou? A gente, caraca, olha o que a gente tá fazendo, velho. Tá aqui na nossa cara, assim, sacou? Então foi bizarro que isso aconteceu organicamente, assim. Sabe? Você meio que encontra o que amarra, né, a história toda, sim, assim. Mais ou menos como a gente tava chegando no final aqui, você falou assim, ah, como a gente tava falando no começo da conversa. Exato. Meio que no fim das contas, tudo isso se amarra de algum jeito. Uhum. Queria fazer essa pergunta que eu tinha anotado aqui sobre Amanheceu, uhum, que é uma música... talvez a mais direta, assim, a mais óbvia do disco todo, assim, porque ele fala um pouco sobre isso, sobre deixar o ninho, né? É bem claro que é sobre isso. Inclusive o Thiaguinho chorou. Foi. Foi muito bom. É, e, mas tem Só eu vou cruzar as coisas. O André Marques, que também apresentava o Superstar, ele falou que no dia que a gente tocou essa música no programa, ou no dia seguinte, sei lá, ele ligou pra mãe dele que ele tava brigado e eles fizeram as pazes. Ah, que bonito, cara. É, muito massa, né? Que legal, porra, muito massa, massa mesmo. Isso, e coisas desse tipo aconteceram com muita gente, a gente ficou muito feliz. É legal, e a música tem, a gente fala meio que brincando, assim, com certo sarcasmo, mas a verdade é que a música é realmente muito, muito bonita, cara. A música, Ela é sincera, né? E ela é de um puta lirismo, e o arranjo de violão, e a simplicidade que ela tem, ao mesmo tempo, cheio de nota ali, cheio de, sei lá, arabescos ali nesse arranjo de violão. Ó, tem uma música do Respiro que usa a palavra arabescos. Mas eu acho que, além de tudo, Amanhecer é um tema que qualquer pessoa pode se identificar, né? É. Então eu acho que ela ficou muito universal. Vou sair daqui e vou ligar pra minha mãe, inclusive. Tem uma frasezinha, assim, que é: já aprendi a perder, chegou a sua vez. Que eu acho doída, cara. Doída, tipo, né? Você tá falando isso, tipo, é sua vez de perder? É isso mesmo? É engraçado que, né, um moleque de... Eu acho que o Gustavo tinha 17 anos quando fez essa música. Ele falou que já aprendeu a perder, né? Tipo, e a mãe dele não, assim. Mas só que eu acho que é dentro do contexto da música de que ele já tá um pouco em paz de que tá chegando esse momento, sacou? Pra isso especificamente. E realmente, eu concordo com ele porque a nossa mãe claramente não estava pronta. Assim. Mas só que ela conseguiu rápido também. A minha mãe é foda. Ela, tipo, ela se acostumou e aceitou que era parte do processo bem rápido, assim. Foi tudo certo, mas... Eu acho que na hora que ele fez a letra foi muito no momento que tava rolando muito atrito entre a gente e a nossa mãe, assim, sobre esse processo de a gente tá virando adulto, independente, ter definitivamente opiniões próprias que são contrárias às delas, sobre tudo, né? Então, acho que foi isso que ele quis dizer, assim. Se eu estiver errado, Gustavo me corrige depois. Já que a gente falou de todos os discos, cara, eu não queria terminar sem a gente falar um pouquinho do Cromático. Irado. E a minha primeira pergunta... Eu cheguei a pegar a guitarra e tentar tocar junto. Porque eu queria ver se o disco é realmente cromático, assim, se é uma música que cada tom é mesmo, tem essa ideia. Porque eu vi que eram 7 músicas, depois 12 músicas. E eu achei que seria a cara de vocês fazer isso. E cromático tem formato. E cromático tem a ver com cor também, né? Ah. Eu acho que a metáfora do cromático é mais a ver com cor, que desembocou no Real Surreal usando bastante essa metáfora de cor. Caralho, agora você me perguntou. Porque a escala cromática, a escala cromática é a escala, tipo, uma nota depois da outra. Dó, isso. Dó sustenido, ré sustenido, mi, fá. A gente tem 7 notas numa escala natural e 12 notas contando os acidentes. E eu li, o disco não tá disponível, né? Esse disco ele não saiu de verdade, então, né? Então, pra quem não conhece, ele foi lançado originalmente 12 músicas com uma vocalista ainda que chama Alexia, nossa amiga até hoje. Mas aí ela saiu e aí a gente regravou algumas... Só com o Gustavo e o Macaco, o batera, cantando. E aí virou um EP. Inclusive, a gente começou a tocar em Drop C ou Standard D, que é um tom abaixo do tradicional. Por causa disso, pra adaptar melhor as músicas do cromático pra voz deles, ficando um tom abaixo, entendeu? Sei. E aí a gente gostou da sonoridade e aí seguiu em frente com ela. Mas no cromático original, a gente toca ainda em Standard normal. E aí, a partir do cromático EP, foi tudo pra um tom abaixo, sacou? Entendi. É, eu fui pegar a guitarra pra tocar e é tudo em umas escalas bem difíceis, cara. Tudo em mi bemol, dó sustenido. Nossa, cara. Esses caras... Fica confuso. É, verdade. E aí, eu não lembro, velho, por que o nome é cromático, desculpa. Eu não lembro mesmo. Mas a história do cromático é um pouco essa, assim. E aí virou o cromático EP, que é o que tá nas plataformas e tá no mundo aí pra galera ouvir, que são mais... Quais que são? São Ilusionista, Nunca Apaga a Luz, Semitom, Tempos Modernos e... Cego Mundo, que eu me amarro em Cego Mundo. A letra de Cego Mundo é bem legal. Pois é, o que me deu essa ideia de ser uma referência à escala cromática era que tem uma música chamada Semitom. Então, A música Semitom, ela era o apelido da música Semitom. E é por causa da harmonia dessa música, especificamente. Entendeu? Entendi. Mas é nesse disco que tá a música Sonhador 1. Não, a Sonhador 1 foi um single, realmente. Ah, não sabia. A Sonhador original, ela foi um single feito com a Alexia ainda, depois do Cromático. Entre o Cromático e o Cromático regravado, o EP, a gente lançou Sonhador. E aí, a gente tem uma versão de Sonhador instrumentada, porque ela originalmente é só voz e violão, instrumentada no DVD. No nosso DVD tem uma versão de Sonhador, com toda uma instrumentação bem diferente. E aí, as versões que a gente mais utiliza como, né, atualmente originais, é a Sonhador versão do DVD e a Sonhador 2 versão do Real Surreal mesmo. E qual é a ligação delas duas, assim, a Sonhador e Sonhador 2? Cara, então, é a vibe do cante alto dos seus sonhos, né? Nas duas músicas tem esse refrão usando a mesma melodia e a mesma harmonia, que é falando cante alto os seus sonhos. E eu acho que ia ser muito legal, inclusive, fazer, fechar a trilogia dela um dia, assim, com Sonhador 3. Vibe... Isso aí eu não mencionei Metallica, né? Que foi uma das bandas que eu jamais mais ouvi na vida, com certeza. Principalmente os CDs ao vivo. E eles têm Unforgiven, né? 1, 2 e 3. Uhum. Unforgiven é do Black Album. Unforgiven 2 é do Reload, eu acho. Uhum. E o Unforgiven 3, que é desse mais recente. Que eu gosto pra caralho, que a galera implica com ele também. A galera implica com todos os álbuns desde o Black Album, assim, sim, né? Sim, implica. Mas, mas essa música que tem Unforgiven 3, eu acho bozona. Que tem, é o CD que tem Cyanide e tal, enfim. E eles fecham essa trilogia, então eu acho que... Foi meio que querendo ser o Metallica, assim. O legal do... pra ser o Metallica tem que ter Sonhador 3, em algum O legal momento. Do Unforgiven 2 é que ele usa... Ele fala Unforgiven 2 no sentido de... Usando os dois sentidos da palavra 2, né? You're Unforgiven 2. Ah, você também é eu nunca tinha me tocado disso. Ele fala isso na letra. Boa, é, velho. Boa, Guga. Não tinha me tocado disso. Tava na minha cara, nunca reparei. E, cara, e agora que você tá falando, já compartilhando aqui, ter falado sobre o Real Surreal depois de tanto tempo... Eu acho que ia ser muito massa fazer Sonhador 3 pensando nessa... Porque, assim, a gente fala sobre atingir os sonhos, né? Em Sonhador e Sonhador 2. A gente fala sobre cantar alto seus sonhos. A segundo verso de Sonhador 2 é, né? Descubra terras fora do mapa e tal. Tipo, né? Se posicionar como uma pessoa que faz isso e tudo mais. E, assim, de certa forma, a gente tá vivendo o sonho que a gente imaginou pra gente na época que a gente fez essas duas músicas, né? Então, acho que Sonhador 3 podia muito ter uma letra sobre... Falando, beleza, a gente chegou aqui, quais são os prós, a gente chegou aqui, era o que a gente imaginava, talvez seja interessante falar. É, você cantou alto seus sonhos. É. Você de fato fez isso. Exato. Pra gente concluir, fala sobre o novo disco, cara. Então, o novo disco chama Respiro. Uhum. Esse eu não tenho como fazer perguntas que eu não faço ideia de como ele vai ser, não saiu ainda. Exato, mas é bom falar aqui, né, porque a gente vai lançar ele em breve, considerando o momento que estamos gravando esse podcast. Cara, um CD completamente diferente, assim, agora a galera já... A gente já está num futuro em que a gente já tá tendo uma noção de o que a galera achou e tal. Mas, cara, teve muito a ver com ter chegado em 10 anos de banda e, modéstia à parte, tendo dado uma zerada no nosso mercado, assim, né? A gente tocou no Rock in Rio, tocou no Lollapalooza duas vezes, ganhou um Grammy, já tocou em quase todos os festivais independentes. South by Southwest. Tocou nos Estados Unidos, tocou no Canadá. A gente ainda não ganha muito dinheiro até hoje, mas tudo bem. Isso a gente ainda não chegou. Mas o álbum também não teve um movimento... De se comercializar pra ganhar dinheiro, que eu acho que talvez umas pessoas suspeitem. Vocês isso fazem muito poucas concessões também. A gente faz muito pouca concessão. Isso tem um preço. Isso tem um preço, com certeza. E aí a gente fez esse CD, tava precisando respirar mesmo. A ideia do nome do disco é bem óbvia, nesse sentido de respiro, porque, né, eu falei aqui no podcast, quem chegou até aqui, que e alguma música do Magnetite, Cartão Postal, né, que a gente fala que a gente é sincero sobre como a gente tava exausto, como naquele momento a gente ainda estava sofrendo as consequências do desgaste que foi a superexposição do programa e tudo mais. Então imaginem vocês, se fim de 2016, quando a gente fez a música, a gente já tava nesse estado, imagina 2017 rolando, 2018 rolando. Então a gente realmente... Tava precisando botar pra fora artisticamente o que representaria um respiro pra gente, sacou? E naturalmente é um CD mais calmo, um CD mais vazio no sentido de quantidade de arranjos, informações que ele tem o tempo todo. E eu acho que ter menos informações naturalmente gera uma calma, né? Porque seu cérebro tá absorvendo menos coisa por segundo. Do Real Surreal pro Éter, do Éter pro Magnetite, a gente vai mudando bastante, assim, né? E eu acho que essa é a mudança mais drástica que a gente fez... Por desafio a nós mesmos, assim. Eu acho que o que nos move é nunca estar na zona de conforto, assim. Isso é o que mais nos move, o que mais dá um senso de urgência dentro de nós mesmos para que a gente evolua e tal. Isso reflete na gente como pessoas e, consequentemente, é um ciclo, né? O que a gente se propõe a fazer muda quem a gente é e quem a gente é influencia na arte que a gente faz. Vai ser interessante, por um tempo, fazer um show diferente do que a gente vem fazendo esses 10 anos, né? O nosso show é super intenso, pesado, tem dinâmica pra caramba, tem momentos mais leves, só que é essencialmente um show de rock e um rock pesado, assim, né? É. Intenso pra caramba, com rodinha, gente pulando e tal. Então a gente pensou que seria interessante tentar fazer por um tempo um show mais calmo. Eu acho que quando a gente for tocar em festivais, a gente vai continuar fazendo um showzão, assim, porque é festival, né, e tal, mas assim, shows nossos, a gente tá querendo, por um tempo, fazer uma vibe mais intimista, mais calma, e eu acho que o CD, depois do Respira, a gente vai voltar pro rock roqueiro, de outra forma, né, que não foi no Magnitude e no passado, e a gente ficou muito orgulhoso do resultado, assim, velho, tá mais brasileiro ainda. A gente antes tava com um pezinho, agora a gente tá com uma perna inteira, sacou? Sério? Sério. E assim, tomara que a galera esteja gostando, no caso, né? E eu acho que a gente também queria... Eu acho que vão ter várias ramificações legais desse CD, assim. Eu acho que a gente vai abrir a cabeça dos roqueiros que são um pouco... É, mente fechada, que tem muito. Olha, a gente aqui perdendo um pouco mais de ouvintes. A gente tá se esforçando, né? É uma forma de instigar o ouvinte. Eu acho que vai ser massa a gente ter um tempo de músicas roqueiras pesadas pra deixar a galera com saudade das guitas também e do peso, pra voltar com tudo no próximo. Acho que tem várias ramificações legais que a gente vai descobrindo com o tempo, assim. E a gente quer, não dá pra negar que a gente quer atingir um novo público, assim. A gente quer atingir uma galera nova. Até pra, a partir dessa galera nova, né, vamos supor que a gente conquista centenas de milhares de novos fãs com esse CD. Naturalmente, esses fãs vão se interessar pelos nossos trabalhos antigos. E talvez eles se abram pra escutar o próprio rock que a gente tanto gosta, por ter nos conhecido por algo mais afável, por assim dizer, sacou? De se ouvir, e um pouco mais comercial. Não sei se ele chega a ser um CD comercial, ele não tem hits, por assim dizer, no CD, mas ele é, certamente, ele certamente atinge um público que, não atinge, que a gente não atinge com Magnetite, assim. E eu acho que é um pouco de uma tentativa nossa de trazer uma relevância e um novo público pro rock, de forma meio que indireta, sabe? Atingir um novo público. E a maior parte da nossa discografia é rock, então se esse público novo for ouvir os outros CDs, talvez ele se abra pro rock mais dessa forma. Então, assim, espero que esses planos deem certo e vamos ver. A gente tá muito orgulhoso e muito empolgado pra continuar divulgando esse CD. Esse é o único caminho, cara, porque com todas as transições, com todas as transformações que todo o mercado de música passou e a maneira como se consome cultura pop e entretenimento e música e filmes e etc. que a gente passou no, nos últimos tempos, nada mais é garantido. A ideia de fazer concessões, ser mais pop, não existe nenhuma fórmula. Nem que você quisesse fazer não isso, existe, a fórmula para isso existe. Exato. Então o único caminho é esse, é você fazer o que você sente, fazer aquilo que parece correto, fazer aquilo que parece ser a direção artisticamente correta. Não correta, mas artisticamente... Correta, sabe? Pra você, né? No sentido de que é onde tá te levando, sabe? Sim. É onde... Correta pro seu gosto, assim, pra sua visão, pra aquilo que você sente. Também, porque também é muito difícil... Ao mesmo tempo que é muito legal que, né? Ah, não tem mais essa de músicas formulazinha, não tem mais tanto, né? Ainda tem. Mas, assim... Ah, músicas que são radiofônicas, músicas que vão bobar. Ah, se você lança um clipe, toca nessas rádios, toca nesses festivais, você bomba automático. Não tem mais essas coisas, né? Não tem um grande jornalista de... Pra todos esses nichos que você falou, né? Não tem mais, até pra, tipo, restaurante. Não tem mais, tipo, um grande crítico de restaurante que, né? Que se ele dá uma resenha favorável ao seu restaurante, você tá garantido 3 anos de lucro. Não tem mais essas coisas, tão fortes. Então isso é muito legal, porque você cria novos caminhos, né? Só que ao mesmo tempo é muito tenso, porque é difícil você não ter os insumos tão garantidos, assim. Mas eu acho mais legal do que ruim, assim. Mas é isso certeza. Aí, é como estar em outro planeta. Todas as suas técnicas de sobrevivência não valem mais. Perfeito, é tipo isso. Ou valem menos, bem menos, né? Esse é o ponto. Cara, obrigado por você ter vindo aqui, explicado todas essas músicas. Eu espero que você volte pra gente falar também das próximas, no futuro. Foi muito bacana, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Vocês tocam muito, cantam muito, sabem compor como ninguém. E foi uma honra poder pesquisar tanto a respeito pra poder fazer esse programa aqui e a gente ter tido esse papo aqui de 2 horas. Ah, velho, você não sabe o valor que isso tem pra gente, velho. Valeu demais. Pô, obrigado, cara. Valeu. É nóis. Obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast e do Letra e Música. Se você curtiu, eu queria te pedir para você recomendar a gente. Conta para alguém que nunca ouviu podcast na vida, mostra como faz para ouvir, ou recomenda para alguém com quem você nunca conversou sobre o GugaCast. Ajuda bastante a gente aqui. Ah, e não esquece, playlist com todas as músicas do episódio, agora que você acabou de ouvir, vai lá ouvir a playlist. Tem todas as músicas do episódio na ordem disponível em gugacast.com/escalene. Vai lá e lá tem o link para você ouvir na plataforma que você quiser. gugacast.com/escalene. Procura lá. Agradecimentos especiais desse episódio vão, como sempre, pro querido Ricardo Alexandre e também pro Cris Dias, que ajudou a gente com o estúdio e até com as fotos e vídeos da gravação. Esse episódio, aliás, foi gravado lá nos estúdios Inova Bra Habitat. Esse episódio do GugaCast foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Guga Mafra. A edição é feita com muito esmero pela Maremoto Podcast, sob a direção do Caio Corraine. O Beto Aragão é nosso assistente de produção e também responsável pelo nosso wiki. Aliás, se você quer saber mais sobre o programa, vai lá, wiki.gugacast.com, que tem tudo lá. Obrigado por ouvir a gente de novo. Adeus.